Boa noite. Boa noite. Tá vivo ainda? Tô vivo. Deu sorte. O ataque falhou. Não, mas, pode... mas tem umas armadilhas no caminho aí. Ah, rapaz, pô, é só o meme do Neil ali. Vem. Cuidado, estão querendo te pegar por trás, mano. Ô, louco, delícia. Não, mas, é exatamente. A pegada por trás é perigosa, que aí... É, aí vai ser bom. É, aí vai ser bom. É. A intenção é ser mal, não bom. Pois é. Mortal. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. Machine Cast. Pessoal, tudo bem? Aqui é o Timbro, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, ele, Eduardo Filhote. Fala, galera. Tamo aí porque hoje é dia de jantar o franguinho do lixo de novo. Ah, olha aí, olha aí. Junto aqui conosco, o Flávio Azevedo. Fala, galera. E quase que eu fui na rua brigar com a NET pra poder gravar hoje. Olha aí, Flávio falando dos bastidores. Caraca, e não ia encontrar ninguém, porque a NET, né? Opa. Já não vem mesmo, né? Nem programando, então. Também aqui junto com a gente, Neilson Lopes. Bote seus socos ingleses que vamos bater em todo mundo. Eita, pô. E aqui colecionando com a gente, Tele Fábio. Fala, meus amigos, daquele jeitão. Porque o verdadeiro amigo não é aquele que separa a briga, e sim aquele que chega dando uma voadora. Olha aí, é isso aí, é, pô. Nilson é desse merece aí. Merece um Tocantins. Merece Tocantins inteiro, né, Edu? Total. E agora ele, Ricardo Spider. Olá, habitantes, cidadãos e afins. Então, a gente se arruma pra ir trabalhar, se arruma pra ir em aniversário, se arruma pra ir em festa, se arruma pra encontrar as pessoas. E, na verdade, a roupa que eu mais gosto mesmo é aquela que eu uso em casa pra dormir. Aquela de mendigo, sabe? Surrada. Essa aí. Essa é a melhor roupa. Cara, eu uso essa aí direto. Quando eu vou trabalhar, quando eu tenho que trocar de roupa pra ir trabalhar, quase só falta ali atrás, sabe? Camisa de vereador. Você sabe que isso é coisa de burguês safado, porque pobre não escolhe roupa não, que vai se vestir não. A roupa que escolhe o pobre, que vai passando de pobre pra pobre. É do filho, vai pro irmão, é assim. Ai, é isso. Ai. É isso mesmo, Flávio. A roupa de política, que nem o Fábio falou, é bem isso mesmo. Aquele vereador que perdeu a eleição ainda, né? Caraca! O que perdeu é fácil de usar, o problema é usar as que ganhou, né? Porque daí os outros ficam xingando. Bom, pessoal, como todo mundo já deve ter visto aí nas postagens, nas artes e também nos spoilers que nós damos lá no Facebook ou no grupo do Telegram, hoje nós vamos falar da segunda parte dos jogos de briga de rua. Mas, porém, tudo isso depois dos nossos recadinhos, Edu! É isso aí, Team Blue. Então, galerinha, aquele caso. Se você vai começar uma briga na rua, vem tranquilo, não se afoba, acompanha tudo, coloca lá no Facebook e divulga lá na nossa página, lá no facebook.com/machinecast. E se o pessoal virar pra você e perguntar se já acabou, igual fez com a Jéssica, fala não, tem mais lá no Twitter, que você pode marcar a gente lá no @machine_cast. E... se o seu negócio é pegar o seu irmão pentelho e descer o sarrafo nele jogando um game, marca a gente lá no Vanissa, então. O nosso perfil lá é o @machinecast. Agora, se o seu negócio é postar foto de você todo sangrando, arrebentado, ou de você pegando aquele franguinho do lixo e falar que é a refeição da semana, isso você vai fazer lá no Instagram. Então, marca o nosso perfil lá, que é o @machinecast. E tudo isso e muito mais, e brigar com todo mundo todo dia e falar que ama logo em seguida, você pode fazer no nosso grupinho do Telegram. É só você pegar o link que tá aí na descrição. Mano, então... foi tanta referência que minha barra de especial chegou a encher, cara. E adiciona a gente, cara. A gente tá em todos os agregadores de podcast. A gente tá no Spotify, no iTunes, no Google Podcast, no Castbox, dentro da lata de lixo, do lado do frango assado. Procura a gente lá. Cara, é só botar Machine Cast, adiciona a gente lá, assina o feed lá. Eu acho que a gente tinha que mudar o nome do cast para Cast do Frango no Lixo, parte 2. Certas pessoas. Então, se você também quer ajudar aí o Machine Cast, não esqueça de fazer essa indicação. Indique aí o episódio que você gostou, ou indique mesmo esse episódio que você está ouvindo para outra pessoa, para um amigo teu, para um parente, para um cobrador, um devedor, no grupo da família. Enfim, indica aí até quando você for brigar com alguém. Então, tipo, antes de você brigar, você falou: peraí, tá aqui, ó. Depois da briga, precisa dar uma acalmada aí. Escuta o Machine Cast aí e depois você volta pra briga, entendeu? Só não bate no ouvido dele, então. Troca os papos lá, aquele sopapo de mão aberta, tipo Terence, Bud Spencer, Terence Hill, assim. Ô, louco! E é isso aí. Depois você vai ver o Machine Cast e dá risada. Então é isso aí, valeu, falou. Caraca, o Spider não participa do grupo. Ele deve estar stalkeando lá o grupo aberto, cara. Não é possível. O Spider não tá lá. Como é que ele sabe que a gente falou dele, cara? A gente falou do Bud Spencer lá, ele tá stalkeando mesmo. Só pode, cara. Só pode. Mas essa referência eterna essa, cara. Pô, mas logo hoje da teia. Se chama Sentido de Aranha, entendeu? Eita, pô! Certo, pessoal, então, dado todos os nossos recadinhos, vamos nos preparar aí para chamar os outros e sentar-lhe a porrada, ok? Então, vamos pro cast! Machine Cast, o podcast que vai voltar no tempo. Voltamos e agora vamos então começar a falar dos joguinhos de luta, porém antes nós vamos falar dos joguinhos de briga de rua, né? Atuais! E nós ainda estamos esperando aí mais informações, mais gameplays do Street of Rage 4 e também do Battletoads, aí o remake ou reboot, sei lá o que é que eles estão fazendo aí, pra ver se vale a pena melhor mesmo. Melhor cancelar o Battletoads. Cancela antes que dá merda. Você fora viu, né, esses... Spider? O que fizeram com a Dark Queen, né? Você viu, eu né? Eu vi. Ah, o jogo não, tá horrível. O jogo tá horrível aquilo, bicho. Nossa. Tá horrível. O problema é que a galera quiseram fazer um jogo pra atrair a criançada, não adianta. E o Street of Rage? E o Street of Rage, Spider? Ah, cara, o Street of Rage eu acho meio colorido demais, mas por enquanto parece que a jogabilidade tá ok, assim. Tá, mas colorido demais comparado ao quê? Ao do Meta? Comparado ao 1, por exemplo. Porra, mas aí não tinha, o videogame não reproduzia mais cores, caralho, quem que queria? Reproduzia sim, era só o cara parar de tomar drogas e escolher a paleta diferente lá. Porra, é a mesma coisa que o cara querer mais de 3 cores no NES, cara, pô, não tem como, pô. Nossa, cara, tem uma hora que você olha os 3 de 4, é tanta luz e tanta cor que você acha que você tá no meio de uma vernissagem. Pô, mas aí é jogo novo, né, cara? Não tem como. Não, mas pode ser que eles deem amenizado nesse depois, né? Tô falando em primeira impressão. Caraca, mas o jogo parece ser bom. Mas você é daltônico, Spider, então que diferença faz? Você enxerga tudo marrom? Eu só tenho problema com duas cores, cara. Todas as outras eu enxergo. Pô, mas é duas cores a menos que nós. Imagina pra gente, então. É um arco-íris o jogo, pô. É o que parece. Ai. Eu sei que o jogo tá muito bom, cara. Não achei tão colorido, não. É porque ele, o estilo dele é de. O estilo gráfico dele é cartunizado, entendeu? Mas o jogo, depois de 10 minutos de gameplay que eu vi, o gameplay é. A jogabilidade é bastante sólida, cara. Já o Bater Todos parece que. Parece nem Bater Todos, parece vagaroso. Uma coisa que eu sempre falei, que Bater Todos nunca foi lento, né, cara? Nunca foi devagar. Nunca foi um jogo devagar. Você sabe que olhando o trailer semana passada, eu lembrei que o Bater Todos tá parecendo, sabe aqueles Beats of Rage primeirão, assim? Nossa, me lembrou bastante, assim, tipo uma aquele zona mugem, na tela. Aqueles mugem horrível, né? Nossa senhora. tipo mal construído, sei lá, cara. Mas tirando esses dois, alguém jogou, sabe, de algum outro jogo que tá pra sair? Cara, eu tô jogando agora. Eu tenho jogado, agora eu parei porque eu já fechei, mas um joguinho que eu joguei bastante foi o Castle Crashers. Caralho. É um pouquinho antigo já, né? Acho que tem o quê? Uns 3, 4 anos o jogo? Aquele, não, 3 anos. Os carinha colorido aqueles, né? Isso que é medieval, né? Eu acho que tem mais, hein, Fábio? Tem mais. Tá aí pelo menos uns 7, da geração passada, né? Eu acho que eu peguei eles numa promoção na PSN, acho que uns 3 anos atrás eu já peguei numa promoção. E joguei bastante, assim, o jogo, assim, era bem legal o jogo. Mas é bem mais atual, né? Sim. Cara, eu baixei um jogo ontem e tava jogando hoje o dia todo, cara, chamado River City Girls. Que é da série que eu não quero que você fale, porque senão você vai queimar a minha pauta. Eita, já entregou. Agora eu vou falar aqui um que eu tô jogando recente, que por acaso o Nilson disse que não, mas é Final Fantasy, sim, que é o Final Fantasy XV King's Tale, que é justamente um beat'em up lá, spin-off do Final Fantasy XV RPG, que seria um prequel que conta a história do pai do Noctis. Ninguém nunca viu isso, pelo amor de Deus, sai dessa onda, meu. Olha, rapaz, que eu nunca nem vi isso aí. Final Fantasy XV não é RPG, é um mundo aberto, adventure, RPG e mais 300 outras coisas inseridas no Hack and Slash. Continua 3 por 1 real, isso aí não mudou. Não muda. Team Blue, o Castle Crashers é de 2008. Caraca, 11 anos. Aí, ó. É velho, hein? Tem 11 anos. Caraca, olha só. Foi o que eu falei, geração passada. Fala, meus lindos, aqui é a Janeide. Vocês gostaram do cast? Compartilha, comenta. Sabe quanto que eu ganhei pra fazer essa vinheta? Nenhum real. E foi ótimo. Então tá, então agora finalmente vamos mesmo começar a falar dos nossos joguinhos antigos. Porém, antes, nada melhor do que aquele sorteio honesto, honestíssimo. Roda, pião! É chegada a hora do sorteio mais honesto da podosfera. E o sorteado foi... Team Blue. Nunca aconteceu. Inédito. Caraca. Parece filme do SBT. Pela primeira vez na televisão. Eu gostava, ele tá zero surpresa por isso. Eu gostava quando o pessoal ficava revoltado. Não tem mais graça essa porra. Tem que mudar esse quadro. Eu e o YouTube estamos zero surpresa. Né, cara? Ué, que chato. Você só cansou de brigar, cara. Cansou de brigar e não adiantar, né, Flávio? Compra brigas novas, que essa é velha. Então, o joguinho que eu escolhi aqui é ainda no mesmo universo do primeiro jogo que eu falei lá na parte 1. Pra quem não lembra, eu falei do melhor beat'em up de todos os tempos, que é Final Fight, né? O Street Fighter 1989. Hoje eu vou falar, né, do Capitão Comando. Maldito! Isso! Maldito! Já não foi só o celular que caiu, caiu mais uma pauta. Caiu o cast agora de pauta. Valeu, rapaziada. Tô indo embora. Fala do próximo cast aí, eu tô junto. Cara, eu não acredito. Como assim, cara? Não acredito. É um jogo mais óbvio que tem. Todo mundo tem na lista. É, também. Tinha. Ah, mas vamos. Eu não tenho na lista, não, hein? Ah, vamos escolher outra. Vamos escolher outra obviedade aí pra falar, pelo amor de Deus. Só tem esse, cara? Só que falta, né? O Final Fight se passa na Metro City lá e coisa e tal, enfim. E em 1989 mesmo, né? O primeiro Final Fight. E o Capitão Comando se passa em 2026. Tamo aí, hein, Spider? No pezinho, hein? Mas opa, olha, 7 anos pra chegar lá. Tamo aí, no bico. Eu só acho que, por mais, podia botar mais 7 aí, que não ia estar tá parecendo aqui lá, né? Ai, ai, ai, cara, Capitão Comando era muito legal, muito legal. E era um beating up com até 4 jogadores. Eu nunca vi a máquina, ao contrário do Tartarugas, dos X-Men, que a gente falou nos outros cast lá, né? Que dava pra jogar 4 pessoas. Eu vi, seu Pena! Olha aí. Eu só vi com 2. Eu tenho também. Mas olha aí. Não quero queimar pau. Tem também o que, Spider? Não. O Neilson viu, eu também vi. Ah. Entendeu? Não, mas não vai falar. Viu o Capitão Comando com 4 controles? É isso que ele tá falando. Sim, não, eu achei que você tava falando. Achei que ele tava falando que tinha visto outros jogos, fora Tartarugas, fora. Não, Capitão Comando, Capitão Comando. Ah, não, a máquina eu também vi, 4 jogadores sim. Também vi. É, eu só vi com 2 jogadores o Capitão Comando. Fala aí, o Flávio. Não, eu também só vi com 2 só. Olha aí. E cara. Eu vi com 2 também. Olha aí. É. Que jogo fantástico, cara. O jogo ele é muito similar ao Final Fight, inclusive em introdução do cenário e coisa e tal, um pouco da jogabilidade, coisa e tal, enfim, muitos designers dos personagens também são bem parecidos. Mas o jogo era sensacional, cara. E dos 4 personagens, assim, o meu favorito, que eu acho que não é uma questão de ser favorito, que como era fliperama, a ficha não era lá muito barata, a gente gostava de jogar bastante, coisa e tal. O melhor de jogar era a múmia, o carinha da faquinha que a gente Kenneth. Falava na minha época. É, fato. É, o nome dele é Kenneth. Isso. E ele, inclusive, na época chamava de faqueirinho. Eu chamava do cara da faquinha, eu falava. A gente também falava cara da faquinha, então a múmia. É. Aí depois dele, aí era o Capitão Comando, que era o segundo mais fácil de jogar. O Ninja era bom, mas ele era meio complicado de jogar, meio difícil, assim, mas era legal. O Guinzo? Guinzo nos Estados Unidos, ele né? É porque no Japão é o Show. Ele é o mais show, fraco dos 4. Ele é o mais fraquinho dos 4. É, e inclusive colocaram o nome dele Guinzo por causa das facas, né? É, por causa das facas, é uma homenagem às facas, isso mesmo. Que loucura, né, cara? E o Hooper. O quê? O Hooper. Que era o bebê gênio, né? É, o bebezinho. Não, e esse bebê gênio, e eu, a vida toda eu achei que aquilo que ele tinha na boca era uma chupeta. Igual e ao não do... é? Não é, não, cara. É. Não é? É um tradutor de línguas. Ah, você tá me suando. Formato de chupeta. Isso. Então, cara... Traduz não sei quantos milhares ou milhões de línguas no universo. Ah, e aí, ele é um gênio, um robôzinho, o bebezinho é um gênio. Ele que fez aquele robô e tudo mais, enfim... Cara, é sensacional. E, cara, gente, a jogabilidade do Capitão Comando era muito divertida, aquelas sequências, os golpes, coisa e tal, enfim. E jogar com mais de um, assim, poucas vezes eu joguei, cara, porque a máquina de 2 e o pessoal não curtia muito jogar beat'em up de dupla. Não gostava mais de ficar olhando jogar uma ficha de cada vez, que durava, dava a impressão de durar mais, sabe, essas coisas assim. Na época dava é merda, que os caras saiam batendo um no outro aí, queria brigar, ia ao lixo do outro. Cara, eu tive a experiência de jogar algumas vezes no Flipper em 4 pessoas, cara. Caraca! Eu joguei. Combinava com a galera, assim, né? Ah, vamos jogar, vamos e tal. Daí, tipo, era uma vez no mês que a gente fazia essa, mas fazia, entendeu? Pô, em 2 já dava uma loucura na tela, imagina 4. Cara, 4 é muito inimigo que vem, cara. E a galera se matando e. É basicamente uma zona, mas é divertido. É uma bagunça. E existem duas disputas, que é um você não bater no outro e o segundo não pegar energia, sendo que não tá precisando, né? Que é sempre a drama. Exatamente. O que mais fazia, que os filhos da puta faziam, era pegar, né? O que você não precisava e pegava. Cara, tinha muita coisa legal nesse jogo, cara. Os robôs eram legais, sabe? Era legal pegar o robô, pegar as bazucas. Sim, tinha um monte de especial, né? Isso. Até hoje eu acho ele um jogo muito curto, cara. Zero ele muito rápido. Mas eu nunca zerei no fliperama, só no Super NES. Super NES. Ah, é bem difícil, né? Ah, capada, né, Nilson? Capada, né? Com força. Com força. Não, não é só pouco, capada, né? Como censurada também, né, cara? Ih, que censurou o quê? Ah, sim, a questão do ninja do show cortar as pessoas, né? Isso! Alguns bonequinhos soltavam sanguinho no fliperama e no isso. Super Nintendo você não tem sanguinho. Exatamente. Nunca teve, né, Edu? Super Nintendo nunca teve sangue, né, cara? A Nintendo sempre teve essa política, mas que fosse mais voltado possível pra crianças, né, cara? Independente da censura do jogo. Então. Eu lembro que eu fiquei surpreso quando eu vi. Tipo, Capitão Comando foi a primeira vez que eu joguei Capitão Comando. Foi o segundo jogo de fliperama que eu joguei na minha vida. E depois, quando bem lá pra frente, saiu pra Play. Lembra que tinha uma versão de. Tem uma versão de PlayStation 1 que é bem fiel ao do fliperama, cara. Ah, sim. Que só saiu no Japão essa versão, cara. Esse jogo é caríssimo de PlayStation, cara. É um dos jogos mais caros de PlayStation que tem hoje em dia, mano. Pois é. E uma coisa legal é sobre esse negócio de se passar no mesmo universo do Final Fight. Final Fight, né? Do Street Fighter, sabe? Essas coisas assim. É muito interessante isso. Isso é legal demais, cara. Sim, tanto que o Guinzo, ele era do clã do Guy, né? É, não é confirmado, né? Não é confirmado. Ele tem o mesmo estilo de luta do Guy. Eu não sei se é oficial, mas eu já li muitas vezes que ele era tipo um descendente do Guy, da mesma. Pois é, ele tem o mesmo estilo de luta. Agora, se ele é um descendente ou se ele só aprendeu com alguém do Guy, até inclusive pela data, né? Porque Street Fighter se passa nos 89, da 2026, dá 34 anos por aí, 35 anos. O Guy ainda deve ser vivo, né? Então pode ser que ele tenha sido mestre do show, vai saber. É. Não tem como saber, mas não é confirmado. Mas é interessante essa teoria, bem interessante mesmo. E uma curiosidade sobre o Capitão Comando em si, né? Não é sobre o jogo. O personagem Capitão Comando, ele já é um personagem que existia antes dos jogos. Eu achei bem interessante isso quando eu vi. Eu acho que eu vi, não tenho certeza, deixa eu ver. Acho que eu vi num vídeo do Velberan, se não me engano. Há tempo já. Uhum. Não tenho certeza. Mas enfim, que o Capitão Comando, ele saía, ele era um carinha que dava os parabéns pra quem comprava uma série de jogos lá pro NES na época que a Capcom fazia. Então tinha uma ilustração de um personagem chamado Capitão Comando na capinha. Pro NES ou pro Super NES? Pro NES. Não, pro NES. Pro NES. E ele vinha no manual também, né? Tinha acho que no manual também. Ele era meio que o cara que explicava as coisas. No caso, Super... Os comandos. Isso. No caso, o Famicom, né? Lá da... Japão. Não. No Capitão Comando, nos jogos da Nintendo nos Estados Unidos. Esse personagem, ele nasceu nos Estados Unidos. Ah, tá. Entendeu? Aí, quando foram criar o personagem pro jogo, aí foi a Capcom japonesa que fez. Entendeu? Que daí ele saiu lá no Japão primeiro. E o prefixo do nome e sobrenome dele é Capcom, né? Cap Comando. Capcom. Tá, merda aí, ó. E o próprio comando, né? Já que ele era do manual ali, ele que explicava os comandos, né? Caraca, olha só. Tudo, como é que é o meme aquele, Nilson? Ah, já entendi tudo agora. Agora eu já entendi! Agora eu sei. Agora as coisas agora tudo entendi. Se encaixaram. Cara, e curiosidades à parte do jogo, Capitão Comando é um joguinho daqueles que a gente bota pra jogar com os amigos, com as crianças. Cara, é muito divertido, cara. É sempre legal jogar. Jogar a versão do arcade aí é sucesso, cara. É muito legal. E eu não lembro. Ah, Edu, tu falou ali da censura, né? Os inimigos também cortavam. Os inimigos que tinham espada, essas coisas, cortavam a gente também. Várias Sim. vezes. Aqueles bichos atentados lá da foice, lá naquelas fases mais pra frente dos ninjas. Várias vezes eu morri lá, cortado por eles lá. Cara, eu tava raiva aqueles carinha baixinho que vinha e tacava fogo na gente. Nossa, ah, aqueles gordinhos, né? Nossa, os Flávio Careca, né? Puta merda, cara. Gordinho cachaceiro. Interessante esse jogo que ele saiu pro arcade, só saiu do Super Nintendo 4 anos depois. E daí teve versão do PlayStation, PlayStation 2 e PSP também. Eu nunca vi. PlayStation 2 na coletânea. Ah, coletânea. Por isso. Mas coletânea. Eu não lembro, Nilson, a versão do PlayStation é aquela capada do Super Nintendo? Não, é do arcade. Eu acabei de falar que a versão de Play 1, ela é versão de arcade completa, só não dá pra jogar de 4. É, a versão de 2 players pra arcade, que é a mesma coisa, só com menos... Ah, acho que eu cheguei a jogar essa versão. Só que tem uns loadzinhos bem perceptíveis, não tem? Porque é um jogo de arcade, né, cara, no Play. Porque o PlayStation tinha memória de uma calculadora, né, cara? Sim, mas... mas, tipo assim, era um jogo mais próximo do fliperama, né, cara? Salve, Sim. ressalva os load, mas se você botasse do lado a lado do fliperama, não tem diferença. Mas que a versão, a pior versão mesmo é do Super Nintendo, é injogável. É muito capaz. Pô, que injogável, cara, que isso, cara. Não dá pra jogar assim, o problema é que é ruim. Ah. Então fica aí o meu joguinho aí, pra quem quiser saber mais do Capitão Comando. Depois ele foi pros jogos da Capcom aí, os versus, os crossovers aí, né? Um excelente personagem jogável. Eu adorava jogar com ele nos crossover aqui. Enfim. Saudações. Aqui é o mestre ancião Edu dos 5 morros de erva. Você precisa recomendar um podcast aos seus amiguinhos jovens. Eles também vão curtir. Vá, Shiryu. Então vamos para o próximo aqui. Agora é o Fábio. Vai lá, Fábio. Já que o meu jogo, né, foi queimado já de primeira, eu vou falar de um outro jogo que era muito legal também. Eu joguei bastante esse jogo. Eu acho que foi um dos jogos que mais fez eu ir a pé pra casa, porque eu trocava passe de ônibus por ficha. Caraca! Então eu agradeço bastante esse jogo aqui por ter caminhado vários e vários dias. Ô, Fábio, mas tu aí, caminhando na beira da praia, é show de bola, cara. Vou pra casa andando na beira da praia, tá bom. É, até parece. Tudo plano ainda? Tudo plano. A beira da praia mora os ricos. Ô, Spider, mora em Santa Catarina, cara. Lá só tem praia. Caraca, cara. É, pior que é verdade. Eu via pela beira-mar embora. Tudo plano, tranquilo. Burguês safado e fica de onda. Era doído igual. E o jogo é Aliens vs Predador. Aí você pegou pesado, hein? Esse jogo era animal, cara. Pô, gostava demais. O jogo era frenético, assim. E, pô, pra gente que gostava, né, eu lembro dos filmes do Alien, daquele que era um terrorzão, os primeiros, né, o segundo que era mais ação, e os filmes do Predador. E era inédito, né, essa coisa de ver os Aliens e os Predadores juntos. E o jogo tinha isso. Então, pô, detonava nesse jogo direto. Não, peraí, tu tá querendo me dizer que esse negócio de Alien vs Predador surgiu no game? Não, assim, tempos depois eu fiquei sabendo que a ideia que a primeiro encontro dos aliens foi nos quadrinhos, não? Foi nos quadrinhos da Dark Horse. Só que isso era inédito no Brasil. Então, sim, pra gente, né, primeiro, pelo menos pra mim, esse, o jogo foi o primeiro contato que eu tive entre as duas franquias juntas, né? Uh-huh. Ver os aliens e o Predador. Depois fiquei sabendo que até o jogo saiu por causa do projeto de um filme, só que o filme acabou não sendo feito, né? O filme seria baseado no quadrinho da Dark Horse. E teria e sido melhor se nunca tivesse sido feito mesmo. Não, não. Mas só que os quadrinhos da Dark Horse, eu já li, esse primeiro encontro é muito massa. Se o filme que tivesse sido feito fosse baseado naquele roteiro, porra, seria top. Só que eles fizeram, quando eles fizeram essas duas bombas que eles fizeram aí, aí sim, eles fizeram o roteiro novo e tal, não tinha nada a ver, mas o roteiro original, do qual até o jogo é baseado, esse sim era porrada. Cara, o Fábio, eu lembro até hoje que, tipo assim, nessa época eu vivia na locadora e no fliperama, cara, e quando eu vi a capa do Alien vs Predador pra Super Nintendo, eu falei, nossa, saiu aquele jogo maravilhoso do fliperama pra Super Nintendo. Cara, e quando eu fui jogar, mano, deu vontade de pegar o cartucho e jogar lá do lado de fora, lá e papar o carro passar por cima. Cara, que jogo ruim, mano. É, o porte ficou horrível, né? Nossa, bicho, nossa. Um sprite cagado, vinha um personagem de cada vez. Nossa, não, na moral, cara, quando eu vi aquilo, fez igual o meme do Mickey que enfia a mão dentro dos olhos, velho. Nossa. Olha, só um pouquinho. Pra quem é manjador de Dragon Ball, vai entender a minha referência aqui. Quem olhar o título do Alien vs Predador vai saber que não tem como o Alien ganhar dos Predadores, porque eles são Super Saiyajin nível 2. Nossa. E o que eu acho mais engraçado desse jogo é que quando eu jogava, né? Eu tava com a rapaziada, saía do colégio e ia jogar. Eu sempre escolhia o Cyborg, né? E aí eu ficava viajando, porque, pô, esse aqui é o Schwarzenegger, a rapaziada, né, isso aí não é o Schwarzenegger, tá maluco, é um cyborg. E, na verdade, ele é o Schwarzenegger, né, o Major Dutch, né, o personagem é o mesmo do filme. Sim, tu tá de sacanagem, sim. Sim, ele é o mesmo Major Dutch do primeiro filme. Entendi, o personagem, não o Schwarzenegger, entendi. É, não o Schwarzenegger, o personagem entendi. É o mesmo. O personagem é o mesmo. Entendi, porque como nas continuações ele não apareceu, foda-se, né? É, na verdade, cara, ele é um ciborgue feito a partir do Major, né? Alguma coisa nesse sentido, assim. Mas eu sei que é o mesmo personagem. Entendi. Cara, esse jogo, ele é além dele ser frenético, a jogabilidade dele aparecer alien de tudo quanto é lado do jogo... Você jogar sozinho esse jogo, você toma tanto, cara. Vem muito alien, cara. Olha só, Flávio, vou dar a tela azul no Nilson. Nilson, esse jogo é hack and slash. Ah, bem de onda, não. O alien tá com uma foice na mão aqui, porra. É, porra. Ah, tá. A definição dos caras de hoje é realmente essa mesmo. O personagem que eu mais jogava era o predador mais forte. Tá ligado? Porque ele tem tipo um canhãozinho no ombro. Ele tinha dois. Era o Warrior, o guerreiro, né? É o mais fortão, mais patolão. É o Warrior. Ele era mais... Patolão é ponto. É, porque ele tinha uma... Como é que fala? Tipo uma foice, sei lá, cara. Ele tinha uma arma dele, era uma foice que ele tinha. Sim. O personagem mais fraquinho que eu acho era a mulher. A mulher não tinha graça de jogar com ela, não, cara. Muito ruim. Não, ela era mais rápida, mas os golpes dela tiravam pouca energia, entendeu? Então não valia a pena, mim, cara. Eu, pra mim, o Predador Hunter era o mais água de chuchu que tinha ali. É mesmo, cara? É, eu sei lá, ele não tinha muita coisa que destaque. Pô, o outro predador, o que tinha lança, era muito mais brabo que ele. Sei lá porque que fizeram um. Tem um predador que ele dá Horiyug, cara. Ele dá Horiyug, mano. Mas é o Hunter. É o Hunter. Ele pega e dá Horiyug mesmo, maluco. Só que assim, dos quatro eu achava ele o mais fraco. Porque ela. Eu achava massa jogar com todos. Justamente. A tenente era bem rápida. Eu achava massa jogar com todos porque tinha diferenças bem substanciais entre um personagem e outro, assim. Sim. O que dava uma pegada bem diferente de como você jogava e tal. Era bem legal, achava bem bacana essa possibilidade, assim. Eu vou confessar pra vocês, esse jogo eu joguei no Nintendo, como ele era muito ruim, dropei. E no arcade eu nunca vi. Mas não é o mesmo jogo, cara. Do Super Nintendo é horrível, não é o mesmo jogo. Pois não. É, e eu nunca vi. No arcade eu nunca vi. O de fliperama é maravilhoso, cara. É um jogo massa, entendeu? E essa mulher que vocês falaram aí, Nelson. Essa mulher aqui que vocês falaram, ela parece muito aquela lá daquele jogo de Dreamcast, que há pouco tempo a gente falou. Eu não lembro qual é o nome, aquele que se divide, vai cada um pra um lado. Eu não lembro. Na verdade, ela é muito parecida com vários outros personagens, né, cara? Rabinho de cavalo. Japonês, é por causa que é um traço japonês, cara. Aí você tá familiado com esse tipo de traço. Lin Kurosawa. Talvez seja isso. Ela, o personagem do jogo já é uma japonesa. Olha o nome dela. Lin Kurosawa, ela é japonesa. É Kurosawa, então. Esse jogo pra chegar, pra mim zerar, eu acho que foi umas 10 fichas, hein, mano. Não, foi uma porrada. Eu consegui fechar uma vez só. Você tá doido, esse jogo inclusive, é difícil demais. Quando eu, mano, consegui fechar ele, eu fui a semana inteira a pé pra escola. Ah, caraca! Mas foi feliz, né, cara? Não, porra, de boa. Eu acho que esse jogo não saiu pra nenhum console. Foi o mesmo lance lá do Cadillac, cara. Eu acho que os consoles não aguentavam, de 16 bits não aguentava. Eu acho que só o PlayStation Saturno que rodaria esses jogos aí, cara. E ele dá pra três, esse, né? Tipo, dá pra jogar de três pessoas, né? Tô vendo eu três, não lembro, o que eu jogava era tinha dois. É, aqui eu tô vendo era, um gameplay de três. Era três, a máquina era de três, era três alavancas. Caraca, que loucura, cara. O joguinho é muito bom, hein? Pô, nossa, tinha até zumbi? Porra! Cara, tinha umas variantes de arte muito boas. Tinha tudo. Caralho. Ô, Fábio, você lembra da fase que você só ficava com o canhão atirando sem ir na porrada? Ele ficava em cima do tanque. Em cima do tanque metendo tiro nos aliens. É um zilhão de aliens vindo, cara. Era aquele veículo dos Mariners, né? Do segundo filme. Uh-huh. Era. Porra, é demais aquele. Ô, Tim Blue, olha, veja um pouquinho esse vídeo aí, é com os três jogadores ao mesmo tempo, você vê que é massa. Eu tô vendo, né? Eu já tô vendo um aqui. Massa, né? Sim, eu acabei de falar. É um jogão, cara, esse, né? Isso é um jogo. Caraca, jogaço. Não, esse jogo, quando saiu no MAME, eu falei, agora eu zero ele de toda hora. Cara, não é aquele emulador, cara, rodava... Não é à toa que todo mundo jogava com os aliens, cara, os predadores, aliás. Os dois têm arma, a mulher só tem a mão, cara, sai na mão. Aham, uhum. Eles são melhores também, eles são mais fortes, né, cara, que os personagens humanos. É. Entendeu? São muito mais fortes. É, era natural, né, não tinha como fazer um humano mais forte que eles, né. Certeza eles iam ser mais fortes. Você vê que logo na... Tipo assim, você bota a ficha logo que aparece pra escolher o seu personagem, já aparece Speed, Power e Skills. Aí, você bota nos Predador, a barra dos Predador é lá no canto, cara. Você olha e você fala, caraca! Não, esse, pô, agora deu até vontade de jogar esse jogo de novo. Obrigado a fechar esse jogo. É lindo demais, cara. Esse jogo eu acho mais massa do que Capitão Comando. E olha que eu gosto de Capitão Comando. Se desse pra jogar de 4, o Edu queria, né, Edu? Ah, com certeza. Edu, você jogou esse jogo aí, Edu? Joguei no fliperama umas duas vezes, mas só? Joguei mais no Super Nintendo. Aham. Uhum. Porque não tinha Super ele Nintendo. Lá. No Super Nintendo joguei... não existe esse jogo, não, pô. Tem, hein. Só que é. Não, bem é diferente. Outro jogo. É outro jogo. O nome só que é o mesmo. O nome porque é o mesmo. Você joga só com o Predador, você não tem como. Não, mas peraí. Deixa. O Deus tá batendo demais nessa tecla, deixa eu entender. De repente, eu e os ouvintes que não jogamos o jogo estão um pouco confusos. O jogo é um port mal feito ou é um outro jogo com o mesmo nome? É um outro jogo com o mesmo nome. Ah, então vou procurar aqui então. Alien vs Predator, tipo assim, Super NES. Mas ele era um beat'em up também? Sim. Ele era um beat'em up. Só que, cara, quando você bota o jogo, você vai seco, você olha e você fala bem assim, cara, eu... Né? Você acha nossa que é um jogo do fliperama. Nossa senhora, cara. Horrível. Pelo amor de Deus, cara. Jesus amado, não, não, Não, fala sério, cara. Jogo muito feio, né? É nossa, ruim, é ruim. É ruimzão, cara. Pra quem não viu, tá aí. Nossa, não. Que lixo, é cara. É ruim com violência. Me senti ofendido olhando isso aqui. Que isso? Que lixo! Cara, você lembra que isso... Cara, só de ver aqui o Predador que parece o Corcunda de Notre Dame aqui já ficou... já deu uma depressão. Nossa senhora, cara, que lixo, que lixo. Eu falei que o jogo é ruim, eu falei, né? Nossa, eu achei, legal. Não, eu achei assim, tá, é um Capitão Comando do arcade portado pro Nintendo, tá? Ele é capadinho, coisa e tal, que a gente tava falando. Não, cara, é um outro jogo muito lixo, cara. Não, e graficamente é feio pra caceta. Você sabe que é o pior? Que vem dois inimigos de vez, cara, é muito devagar o jogo, mano. Jesus amado, cara. E ele tem uma hitbox toda zoada também, é foda. É, cara. Horrível. Não, o jogo cara, parece, parece um hack. Nem parece vou um te falar, jogo especial. Esse é o tipo de jogo que faz o peão fazer terapia, cara. Porque o cara vai empolgado pra pegar essa jossa aqui, achando que é igual o jogo que o cara gastava todos os passos do ônibus pra poder comigo, jogar. Cara. Meu Deus, é ruim, ruim. Não, foi isso que aconteceu comigo, cara. Eu cheguei, pô... Cheguei no logo da escola, falei, pá, quando eu vi aquela caixa... Você tá ligado que na locadora tinha as caixas dos jogos, né? Sim. Aí quando eu vi a caixa, a capa do jogo é maneira, isso eu tenho que falar. Agora o jogo é horrível. Cara, quando eu vi a capa do jogo, eu falei, caraca, será que é aquele jogo do fliperama? Cara, na hora que eu botei meia hora pra me jogar, cara, que arrependimento. Ainda meia hora, na época, não dava pra trocar de jogo. Cara, eu tive que jogar com aquilo. Tem aquele gosto ruim que fica na boca. É a mesma coisa, mano. Horrível. Agora, sério, eu não recomendo ninguém nem a olhar, velho. Esse jogo do Super Nintendo é horrível, cara. Horrível. É. Caraca. Dá uma tristeza de ver. Nossa. É. Ainda bem que não foi a Capcom que fez, né? Senão, porra, como é que ela ia estragar, né? Foi a outra empresa que fez. Os caras gastaram chip, plástico, capa do cartucho pra fazer um jogo desse. Não, nem parece gráfico de Super Nintendo, sei lá, parece 8-bit Master System. É, parece Master. Parece Master. O gráfico parece Master, um Robocop do Master, alguma coisa assim. Parece Master. Horrível. Não, o jogo é horrível. Fábio, mais alguma coisa sobre o jogo? Ah, eu acho que era isso. Conseguiram me deixar depressivo, porque eu vou e falo de um baita jogo e a gente encerra falando dessa imundice aqui. Caraca, Jesus amado. Dois em um ainda a tua participação. Dois em um. Eu acho que é por isso que os teus inscritos reclamam, a gente não tá sabendo te usar bem. E aí galera, aqui é o Felipe Zu. Se vocês querem aprender a sacanear aquela sua irmã mais velha, pentelha, pode fazer a maratona aí do MachineCast que eu garanto que vocês vão ficar expert. Valeu! Então tá, então vamos para o próximo aqui, Spider! Ô louco, veja só. Pô, eu vou falar de um jogo que eu joguei bastante e eu gosto muito. É, talvez acho que só o Neilson tenha jogado aí, não sei. Mas pode ser que eu me surpreenda. Spider sempre é nessa, né, cara? É brincadeira. Sempre subestimando os amiguinhos. Não. E na maioria das vezes você tá certo mesmo. Pode ser que sim, exatamente. Pode ser que só nisso tenha jogado. Pode ser que não. Eu não tô afirmando. Uma afirmação é diferente. É, que é o River City Ransom. Clássico do Nintendinho, meu. Eu não sei nem escrever essa porra. Falhou que eu não ouvi qual que é o jogo. River City Ransom. Jogo muito bom, cara. Os personagens cabeçudinhos, esquisitinhos, né? Sim. Manda aí. Isso eu não conheço. Por isso que eu não falei muito do jogo que eu joguei, né, o Spider? É, e nem eu comentei muito, porque ele tá na minha primeira opção, hein? Um dos primeiros... Bota aí um vídeo... Um dos primeiros jogos aí. Senão o T-Blue não vai saber qual que é, não, mano. Fui eu que colei o vídeo aí, acho que não vai gostar, não. T-Blue acho que não vai gostar, não. Nunca ouvi falar. Eu joguei essa porra aí, joguei. Ô, louco, olha aí, T-Blue. Joguei isso aí. Joguei. Não gostou, pelo jeito, né? Eu peguei e troquei o chip por outro. Ninguém vai falar sacanagem da locadora. É sério mesmo. Caraca, maldito. T-Blue, cara, tá louco, cara. Não, ele era um beat-up legalzinho, cara. Pô, cara, era bacana. Ele é de 89, cara. 89, velho, cara. Caraca, Drito. Ele é muito parecido com o primeiro Double Dragon. Parecido. Do NES, né? É, ele lembra algumas coisas, assim. Ele lembra algumas coisas. Mas assim... Mas ele é divertido porque ele é meio zoeiro, sabe? Meio... Ele é meio zoeiro e ele tem os diálogos no meio. Os caras xingando você. Não, mas massa que, tipo, você mata o carinha, dropa moeda, mano. É, dropa moeda pra você poder comprar comida, poder comprar upgrades, aumentar tua força. Tipo... Você pega, como é que fala? Lata de lixo, taca na cabeça dos caras. Não, peraí, ele já tinha elementos de RPG naquela época, Spider? Sério? Tinha, cara. Opa. Caraca, aí ó, Final Fantasy XV fazendo isso aí. É o único jogo com elementos de RPG que o Nilson jogou até hoje, se duvidar. Olha, Spider, eu vou te falar uma coisa. Esse jogo, ele tem... Eu, na minha opinião, ele é muito mais bem construído do que o Double Dragon, cara. Ele tem muito mais coisa, por exemplo, o cenário dele é mais bem feito, entendeu? Você entra nas lojinhas pra conversar com o pessoal, comprar coisa, entendeu? Mas é que é o seguinte, isso aqui é jogo de console, né, Nilson? E o Double Dragon era arcade. Então, eu acho que o capricho pega, mais... Pega o Double Dragon do NES. Pega o Double Dragon. Cara, do mas olha só, do pouco pra tempo comparar. Que eu tive Nintendinho... Tá, mas do NES é port, um ano NES, e pouco. Sim, mas tô falando, pede pra... Na verdade, do NES não é port, não. O do NES é uma versão original. Se você for comparar o Double Dragon do arcade, por exemplo, com o do NES, não tem nada a ver. É outro jogo? É diferente, é outro jogo. Achei que era forte do arcade. Porque o NES não aguenta aquele sprite enorme, né, cara? Do Master é port. Do Master é port do arcade. Ok. Mas do NES é original. E é isso que você falou mesmo, isso. Ele é bem mais melhor construído, assim. Jogabilidade mais rápida. Jogabilidade mais rápida. A possibilidade de você jogar de dois... Rola muito bem, assim. Outra coisa interessante é que esse jogo não era linear, né? Não era só você indo e batendo, mas você podia escolher as ordens que você fazia as coisas, né? Tipo, agora eu vou por aqui e vou enfrentar o chefe X, os inimigos Y. Aí, depois tem... Vou pra escola, vou pro ginásio. Vou pra floresta ou vou pra fábrica. Daí você tinha essas opções de ir pra caminhos diferentes. Ele é quase um adventure. Também. Ele é quase um adventure. É, ele é um adventure. Ele é um adventure beating up, né, cara? E essa continuação aí que eu tava jogando, a espiritual, essa River City Girls aí, tem os mesmos elementos, cara. É, na verdade não é espiritual, não. É continuação. É continuação cara. Mesmo. É da franquia. Ah, o River City... É, continua sendo briga de colégio e tal? Continua, eu acho. O que eu tava jogando? Continua. É? É como se fosse ao contrário. Aí agora com as garotas. Os namorados dela são sequestrados, aí elas estão a correr atrás dos namorados. Querem descobrir quem sequestrou. Olha só. Jogou isso aí, Fábio? Sim, joguei. Na época tinha aquelas locadoras pro Nintendinho, né? Eu tinha aquele Top Game. Aluguei bastante esse jogo, mas nunca consegui ir muito longe dele, não. Achava difícil. É difícil, cara. É difícil esse jogo. Sim. O bom é que ele tem password, né, cara? Se ele tem password, você anota o password e vai, mano. Ah, olha aí. É, ele tinha password, ele tinha esse Caraca, esquema. Sinceramente, esse joguinho aí é à frente do tempo dele, hein? Porra, ele é? Muito, muito. Ele é muito, bem à frente. Caraca, e eu não vejo muita gente falar dele, não, cara. Eu não vejo esse jogo muito falado. Ah, o Spider falou, cara. Se o Spider falou, não, ninguém mais precisa falar. Não, eu tô falando assim, na internet, né, não, cara? Pois é que eu tô dizendo, cara. É isso que eu tô falando. Ninguém fala porque o pessoal não é do nível do Spider, entendeu? Eu conheci esse jogo, cara. Joguei muito. Mas tu também não falou dele. É, não lembrava. É muito antigo isso aí, cara. É muito antigo. O cara de 89, cara, o jogo. Eu achava massa justamente esse esquema de briga de colégio, né, cara? Deve ser andando em todas as áreas do colégio, depois se levava briga pra fora do colégio, e as gangues rivais e tudo mais. E tinha muita arma. Sabe qual é o nome do... Spider, sabe qual é o nome do personagem principal ali? Acho que é Ryan. Não, é Jerry Mitchell. E o vilão é o Butterbell. Tá, mas daí... Mas Ryan daí era a versão americana, né? Que daí já não era mais briga de colégio, aí eles mudaram a história, né? Que era o Seed Gang lá, era outro jogo daí, né? Na verdade, a versão americana, ela é meio localizada, assim. Ele continua sendo um jogo de briga de gangues, mas tipo, é diferente um pouco do japonês. O japonês é só briga de colégios mesmo. O americano, ele mistura gangues e colégios, as duas coisas. É porque o personagem no Japão, na versão japonesa, que é o River City, ele é Kunio o nome dele, né? Que ele já é do já vem do jogo anterior, né? É, esse é o terceiro jogo da série, na real. É. Terceiro e jogo. Olha, hein, Spider, vou te falar uma coisa. Esse jogo tinha uma coisa que só veio ser implementado em muitos beat'em up na época, bem lá pro finalzinho, que era corrida, cara. Corrida. Era o jogo que você dava dois pra frente e ele corria, cara. Saía vazado, era bom demais. Era uma coisa que o Final Fight não tem, um monte de jogo não tem, que são melhores, entendeu? Mas não tem. Street of Rage não tem. Pois é. É, o único... não vou queimar a pauta aqui. Tinha um do Super Nintendo que fazia isso, mas esse aqui é bem antes. Vixe, o Super Nintendo já tá falando... Pô, 89, cara. Nós estamos falando de um jogo de 89. Exato. E a versão desse é de 89, mas a versão original, que é a versão do Famicom, é de 88. Que os bonequinhos, a capa, parece um monte de coabra na capa, velho. E aquele joguinho que os caras postaram uma foto no grupo, assim, sério? Isso, aham. Uhum. Caraca, velho, porra. Ele é bem velho, esse quer dizer, um jogo de 88, mano. Um jogo de 88 já tinha corrida, já tinha elemento de RPG. Um jogo muito à frente do tempo dele, cara. Parece um monte de coaba. parece mesmo. O cara, Spider, postaram essa foto no grupo aberto esses dias, Spider. Foi muito divertido, cara. O cara não, mais olha, é o coabra mesmo. Não, mas é por causa das roupas e o cabelo, aquele cabelo com aquele topete. Que loucura. É um jogo muito bom, Spider. Você escolheu bem mesmo. Jogo bom pra caramba. Caraca. Esse jogo funciona muito bem, cara. Edu, nossa, jogou esse jogo, Edu? Cara, nunca ouvi falar desse negocinho aí. Primeira vez que eu vi ele na vida. Ah, peraí. Excluir. Banir. Não chamar mais para jogos de luta. Porra, ele perguntou hoje lá no grupo. Ele perguntou pros ouvintes que estão por fora dos bastidores. Ele perguntou no grupo assim: tem gente sobrando pro cast? Aí eu imaginei assim, ele vai pedir dispensa. Eu fui lá e disse pra ele: Edu, tá dispensado, não precisa vir. Ele: tá louco, não sei o quê. Aí, ó, podia não ter vindo. Caraca. Mas tá vendo o filme do Pelé. É. Vagabundo. Você é o Pelé? Não, vagabundo. Sua piranha. Sua piranha. Não, sou o Jô Soares, sua piranha. É. então tá. Então é isso aí, Spider. Cara, é isso aí. Jogue em River City pra vocês saberem da onde que vem os beat'em ups de qualidade, hein? É verdade, vale a pena. Vale muito mesmo. Da origem veio daí. Então, joga inclusive a versão japonesa. É, muito indie game aí, apesar Spider. Apesar de ser localizada e bem localizada, a japonesa tem outros sprites e tudo mais, né? Melhor. É, mas já tem a versão japonesa com traduzida, né? Traduzida, no caso. Inclusive, vou falar, hein? Teve gente aí que falou, eu acho que eu escutei alguém falando, não lembro se foi o Edu ou foi o Flávio que falou do Scott Pilgrim. Foi o próprio Spider. Ah, foi o Spider, então. Pra mim, o Scott Pilgrim é uma cópia, tipo, é uma baita de homenagem pra River City, né? Praticamente a mesma jogabilidade. É, ele traz uma temática parecida, jogabilidade. Uhum. É, se for pensar, realmente, tem muito você acha de River City lá no Scott mesmo. É verdade. É. E pode baixar comprar o River City Girls aí, se quiser o link do Torretão, eu mando. Entendeu? Eu tô jogando, é maneiro, cara. Muito bom, Pirataria. Olá a todos, aqui é o Spider. O que, que eu tô fazendo aqui? Era pra estar em Dubai curtindo. Mas já que eu estou aqui, compartilha logo esse negócio pra eu poder ir embora, cara. Falou! Então tá, então vamos para o próximo aqui, Edu! Vai lá, Edu! Então, cara, eu vou falar de um joguinho aqui que eu gostava de jogar ele demais, demais, demais, demais, demais no Super Nintendo, que é o Knights of the Round. Que é um joguinho de beat'em up que você joga com os Cavaleiros da Távola Redonda. Sei, muito doido. Eu sempre confundi esse jogo com outro que era com uma temática bem parecida, que era... Como é que era o nome? O King of Dragons. King of Dragons. Uma perda falta aqui, mano. Vamos rodar. Desculpa, eu ia respondendo automático. Gente. Em nome de Jesus. Foi mal. O Fábio lançou a isca e eu pesquei. Já voltamos à época da Inquisição, né, cara? Os caras já são queimados na fogueira. Queima esse canhoto, senhor! Mas eu tenho uma história de pesquisa. Quando saiu. Quando pessoal, saiu, morreu agora. Já que era os cavaleiros mesmo da Távola Redonda, o neguinho puxou a espada e já saiu queimando, cara. E do quando lançou a outra versão que eu falei, eu pensava que era Knights of Round, eu fiquei um pouco frustrado, entendeu? E aí só lançou depois pro Super Nintendo, então... Edu, na época eu falava que era o jogo do Rei Arthur, cara, eu não sabia falar o nome do jogo, falava que era o jogo do Rei Arthur. Enquanto o Rei Arthur pega a espada da água do rio lá, o Spider saca do vulcão, né? A Burn of Palta aí. Ele tira da pedra o Excalibur. Não, mas tem uma versão que é da água, que sai do rio, uma coisa assim, ó. Uma bruxa dá pra ele do rio. Tem várias versões do nesse, nesse jogo ele tira realmente do chão, mano. O Merlin pega a espada do lago, coloca na pedra e o Arthur tira da pedra. O jogo a gente joga na época do Rei Arthur, né? Logo no começo, já começa com ele tirando a espada da pedra e coisa e tal. E você joga com o Arthur. Não é da água. E você vulcão, pode escolher. Do vulcão, cheio de fogo. Né? Se tem Luca. Você pode escolher os Lancelot, Arthur e o Percival. É, eu ia falar se alguém deixasse. Mas... peraí. Desculpa aí. Gente, todo mundo tá no mudo aí. Vai, Edu. Beleza. Então, aí você pode jogar com um dos três. E o jogo tem progressão. Você começa lá normalzinho, com... Cada um tem as suas particularidades, né? Mas você começa normalzinho. E à medida que você vai fazendo a pontuação, você vai, tipo, evoluindo com o personagem. O Arthur vai ganhando uma armadura, o Lancelot, a espada dele vai ficando maior, o Percival vai ganhando um machado mais forte. E aí você vai pegando, vai seguindo a história, né, dos três ali, até eles irem lá em busca do Santo Graal. E o negócio vai ficando capirotamente difícil, velho. Esse jogo, você tem que macetar muito, ele é muito difícil, cara. Por que eu só escolhi o Arthur? Por causa que ele é o mais equilibrado do jogo, cara. Isso. E esse jogo, ele também tem elementos de RPG, igual o Edu falou. Você vai evoluindo, cara, você vai ganhando nível, entendeu? Isso. Você chega na minha... O Lancelot parece a Charlotte do Samurai Shodown. Caraca, tá que zoeira, mano. Não, sim, realmente parece. Eu sempre achei isso também, entendeu? A armadura, a postura dela no do Lancelot no jogo, que quando você dá o ataque, ele fica com a espada pra a frente, diferença e que da cabeça. É, a diferença é que ela usa um florete e ele usa um sabre. Um sabre, isso. O Edu, uma coisa que eu acho interessante nesse jogo é o seguinte: a versão de fliperama é incomparável. Só que a versão de Super Nintendo saiu muito boa. Tem uma capagem aqui, ali e tal, mas os caras souberam muito usar. Tem um jogo muito bem feito, Super Nintendo. Mas a versão de arcade é a melhor, velho. A Capcom geralmente acertava nos ports dela, né? Mais ou menos. É. O Final Fight tá aí pra contrariar a tua... Final Fight, o Capitão Comando tá aí Capitão também. Comando. É, Capitão Comando. Eu acho que, em geral, todos os ports eram mal feitos por limitação, não de propósito, né? Mas... É. Edu, o Percival, a partir do tempo, porque, tipo assim, a cada fase que passa, é como se tivesse passado um tempo, não é como, tipo assim, a segunda fase é amanhã. Não. Isso. Por exemplo, a segunda fase é daqui 3 anos. Entendeu? E o tempo vai passando, você começa com o Percival, vamos dizer assim, com ele com normal, e quando você chega na última fase, ele tá careca de armadura e fortão. Ele não era Sim, tão forte. Então... Caraca, peraí, deixa eu comentar isso aí. Sério, tem passagem de tempo no jogo? Aham. Caraca, cara, muito interessante isso, cara. Nossa senhora, tô acostumado a começar na madrugada em Raccoon City e de manhã sair da cidade. É igual... O rei Arthur, ele começa sem... Ele começa só com algumas partes da armadura, no corpo, algumas partes. E ele termina começa com um peitoral de couro, com uma ombreira e só. Normal, é uma armadura normal. Só que quando você termina o jogo, ele tá com a armadura, parece um Megazord, mano. Entendeu? Sim, tá tipo com a armadura do último chefe, que é o... Acho que é Garralord. E o Percival é o Cavaleiro de Ouro, né? Tá com a armadura de ouro, pá. O Percival, ele começa sem armadura nenhuma, né? Ele parece o Arthur. E aí ele ganha... Lá do Ghost in Goblins. O Percival não, o Lancelot, quer dizer, o Lancelot, no caso, que eu tô querendo falar, né? Ah. É, o Lancelot, ele vira um... Edu, eu tava vendo um gameplay aqui e na hora que aparece um chefão aqui, o chefão é um samurai, o cara que fez o vídeo botou uma legenda aqui, mas que raio o samurai tá fazendo aqui? Cara, esse jogo eu joguei demais no Super Nintendo, só que quando eu vi a versão de Flipper, caraca, agora sim, mano. É muito melhor, né, cara? Ah, mas eu tenho que admitir que a versão do Super Nintendo é muito boa. Eu estaria sendo injusto de falar se assim, não é uma versão mediana, não. É uma versão muito boa. É porque o arcade é superior, né, cara? Não tem como. Foi melhor por limitação, né? Hein, pessoal, pra quem ouve o cast há tempos aí, ou até quem é novo, enfim, e simpatiza muito com o Neilson, gosta muito das participações do Neilson, quando tem um cast de game... De lista, principalmente, não tem como desgostar do cast, né? Porque só nem isso fala. Todos os jogos ele jogou, todos ele traz no bagulho, cara. Não, todos os jogos não. Porque quando o Edu vem falar dos RPG 3 por 1 real dele, não dá, né? Mas aí tu fica xingando, é a parte mais divertida. Fala aí, Edu, se o Nilson deixar, fala aí. E o jogo, ele era beat'em up, mas ele tinha um... Não. É hack and slash. Vai tomar banho, cara. Todos eles têm arma na mão, onda, porra. Para de onda. Mas ele tinha uns diferenciais na jogabilidade dele que eram legais. Por exemplo, tinha alguns momentos que você podia chamar um cavalo. E você montava no cavalo e a forma do personagem atacar e movimentar e tudo ficava totalmente diferente. Era bem ruizinho, hein, Edu? Não era muito bom, não. Dependia, cara. Quando tinha muito inimigo junto, era bom que você podia ficar dando aquele trotezinho que o cavalo pulava e ele pegava em área pra deitar todo mundo e aí você podia ir controlando. Assim, a movimentação em cima do cavalo, ela lenta demais. Sim, entendeu? Ela tem que ser estratégica. Aí o que você fazia? O que você fazia? Se tivesse algum lugar que tinha parede atrás, você botava o cavalo de costas e ficava batendo. Não tinha como os inimigos virem te bater, você ficava só batendo. Tá. Mas caso contrário, não era bom, não, cara. Não, mas tinha as manhas do cavalo, cara. Você dá os coices na hora certa, você dá os pulinhos pra deitar todo mundo. Os negócios. Jogando de dois, quando um pega o cavalo, dá pra fazer muito estrago, cara. Deixa eu perguntar aqui, Edu. Flávio, jogou esse jogo, Flávio? Joguei sim, no Super Nintendo. No Super Nintendo. Spider? Joguei sim. Joguei no arcade, inclusive, primeiro. Depois joguei no Super Nintendo. Quantos players no arcade dá pra jogar assim? Três, né? Três. Ah, olha só. Uhum. Fábio, jogou, Fábio? Joguei no Super Nintendo. E eu não tenho certeza onde eu joguei, mas eu se joguei bem pouco, cara. Olha, tenho razoavelmente memória disso aí, mas bem limitado. Ok, e o legal é que eu conheci o jogo primeiro pela revista. Porque logo que lançou o jogo, a gente não tinha um Super Nintendo, né? Tinha só Master System. Mas aí já veio, se eu não me engano, na Super Game Power. Aquela que tinha os personagens, que tinha o chefe, os coisas e tal. E aí veio uma matéria com um detonado do jogo. Isso, a Marjorie. Que era um homem, aí, né? Que era um homem, é. É, aí eu tinha um detonado do jogo. Então, tipo, naquela época tinha muita foto, muita coisa, né, e tal. E eu lembro que eu tinha lido o detonado do jogo todinho, achava mó sensacional o jogo, não sei o que e tudo. E lá, uns anos pra frente, quando eu comprei o Super Nintendo, aí tinha um jogo na locadora que eu joguei a primeira vez. Aí eu lembrei da revista, dos negócios que eu tinha lido na época, assim, não lembrava o que exatamente, né? Mas lembrei que, nossa, eu tinha visto o jogo na revista, coisa e tal, e, nossa, foi muito sensacional jogar o jogo, porque era aquela coisa, assim, que parecia inalcançável, sabe? Que, tipo assim, ah, nunca vou jogar esse jogo, porque eu não tenho esse videogame, coisa de criança. Sim. No caso, eu pensei isso até os 18 anos, eu pensava assim. Então... E aí, quando você foi lá e jogou, não é massa? É, massa demais, nossa. E aí, foi uma sensação muito boa, porque tinha todo esse gostinho nostálgico, né, velho, de você matar a saudade do negócio e tal. E aí, foi, acho que, um dos beat-em-ups que eu mais joguei. Tirou, só, acho que só perde pro Tartarugas. Ah, com certeza perde pro Tartarugas. Deve ter jogado muito mais Tartarugas. Sim. Uma das coisas mais injustas nesse jogo, cara, é... Pra quem lembra, tem memória fresca, esse jogo é muito fia da puta na dificuldade, velho. Nossa. Nossa. Cara, esse jogo é do demônio. No fliperama, ele é um papa-ficha filha da puta, velho. É um jogo muito injusto, velho. Cara, tipo, no Super Nintendo... Duas lanhadas. E no Super Nintendo, eu acho ainda pior, você sabe por causa de quê? Que no fliperama, você tinha que você continuasse botando ficha, você zerava. No Super Nintendo é assim que continue, cara. Tem a ver, você chega na metade do jogo, acabou, você continue, cara. Já era. Caralho. Já era, mano. Sacanagem. Perdeu o Playboy. Não tem, não tinha Konami Code pra botar 30 vidas, não? Não. Não tinha, não. Não que tem, merda. Mano. Que merda. Cara. Não. Da marca da Capcom. Aí é foda. Eles realmente levaram o fliperama pra dentro do videogame e aí realmente ferrou isso. Demora pra você pegar os macetes desse jogo, cara. Pelos jogos que a gente falou até agora aqui, dá pra ver que quem era a pica grossa da época dos beating ups, né? Capcom, né? Puta, né? Tudo é Capcom, Capcom, porra, caraca. Não, tem um ou outro beating up de outra empresa, mas realmente, cara, não dá, mano. Né? Realmente. Eu tô vendo aqui o gameplay aqui, o Rei Arthur usa a faca dele pra partir até pão. Ah, é, tem esse detalhe também, cara. Olha aí, tipo, já serve mais que a espada do poder do He-Man, né? Mas é o seguinte, o jogo tem os drops lá, né? O tesoura, comidinha pra você encher o sangue, coisa e tal. Se você corta, chegar, né, pro personagem e bater no tesouro, você tipo, corta, divide ele. Então, por exemplo, a comida lá, o frango que enche a vida toda, aí você bate nele, ele vira tipo 6 franguinhos. E aí você pode pegar, tipo, uns 2 franguinhos pra curar, que tá com mais energia, e o outro personagem pega uns 2 franguinhos pra curar. É, você divide. Isso. É. Mas eu vejo os cara dividindo mesmo, jogando sozinho. Porque dá mais ponto. Dá mais isso também se pegar. E bom, o personagem evolui com ponto. Os dois vão evoluindo mais ou menos junto, pareado. É isso que eu ia falar agora. Como você vai ganhando mais pontos, você vai evoluindo mais rápido seu personagem. Não faz sentido isso, cara. Se eu tenho um tesouro ali, X, ele dá 500 pontos. Se eu dividir ele, dá 1000. Porra, não faz sentido. É. ok, né? Aí você derreteu o ouro, aí fez uma pulseira, aí fez um anel. Derreteu o ouro com uma espadada, caralho. Tu tá doido? É, mas olha se só. Se for a espada que o Spider usou. Mas no jogo faz sentido, Marcos, entendeu? Faz sentido, cara. Que barbaridade. Não, isso aí que o Flávio falou faz muito mais sentido. Que delícia, cara! Faz! E aí, meu ouvinte gostosinho? Aqui é o Douglas Ganso do Chorume. Tá gostando desse episódio? Então recomenda pra aquele amigo seu que tá tomando um sorvete, lambendo saborosamente, sexualmente um palitinho. Vai, recomenda lá! Então vamos para o próximo aqui, Flávio! Vai lá, Flávio! Caraca, eu ia falar o que foi passado na Burn of Pauta aqui, mas aí pra homenagear o querido queimador, que queimou a pauta, Eu vou falar do jogo Spider-Man e Venom Separation Anxiety. Puta jogo, velho. E daí eu vou fazer uma pergunta já direta. Por que não o primeiro jogo? O Maximum Carnage? Se eu não me engano, tem um que só dava pra um, outro pra dois, não era isso? O Maximum Carnage é só pra um. É verdade. O Separate Anxiety, eu acho mais maneiro em questão de gráficos. Em gráficos ele é muito melhor. Cola. Eu tenho lembrança de ter jogado o Carmage. Agora cola aí pra mim esse outro que quero ver se eu joguei. Pra mim já sei. Cara, você deve ter jogado. Envia pra ele, o Flávio. Eu joguei aquele que ele chamava o Capitão América. De vez em quando aparecia o Punho de Ferro, um monte de outros personagens da Marvel pra ajudar. É esse Separation Anxiety, que tem o esquema de ajuda. E eu esqueci. O Carnage também tem esquema também de ajuda. Tem? O Carnage também tem. Tem o Capitão América, se eu não me engano, tem o Demolidor. O Demolidor, Punho de Ferro, né? O Deathlock. O Manto, a Adaga, tem um dos X-Men. Eu acho que até o Deathlock aparece, né? O Deathlock aparece. Parece. O Deathlock não, aparece o Doglock. Ah, tá. Dog Funny? Dog. Não. O que é um Doglock? Como é que é? É tipo o Deathlock original, saca? Só que ele é um mais. Porque o Deathlock é tipo robô, o Doglock é o Dog mutante, um negócio assim. Caramba, no dia que tem isso, meu Deus, que eu não. Deixa eu ver aqui, ó. Não, eu não joguei esse, eu joguei o Carmage mesmo. O Máximo Carnage. O motivo de eu ter escolhido esse foi o fato de ser pra dois, que aí eu alugava e jogava com um amigo meu, a gente marcava de jogar no final de semana, entendeu? Porque praticamente assim, não é. É quase parecido, bem parecido com o outro. Doglock é do. Tá falando dos novos mutantes. Não, mas. Eu lembro que aparecia no jogo era o Deathlock mesmo, aquele que era meio que zumbi com então, parte benéfica. Esse é o Doglock. Não, o Doglock é o alienígena, não é? Não, esse é o Doglock. Aquele outro que sabendo que é o Dog Funny, que é o Ele é tipo a mistura do Cifra com o Warlock. Nossa, certo. E aí, dessa tecnologia dele aí, coisa e tal, que eles desenvolvem um projeto lá, que eles criam um sintozoide, tipo um androide igual o Visão, que chama Deathlock. Mas então, o original é o Doglock, o personagem que aparece, que ajuda, porque o Deathlock é vilão. Mas o que apareceu no jogo, do que eu lembro do Maximum Carnage, foi esse aqui, ó, o Deathlock. Tá bom, cara, a gente tá falando de... caraca, mano. Tá, não tô falando de quadrinho, mano. Tá falando do jogo. Mas nós estamos falando do jogo, é o personagem que aparece no jogo. Mas você tá falando do Maximum Carmage, a gente tá falando do Separate Anxiety, pô, diferente. Então, são os mesmos. Tá aí, chegaram a conclusão de quem aparece, mas não? Acho que volta pro jogo aí, cara. Que então, isso aí já não é mais relevante, eu acho. É, toca. Então, eu jogava mais esse porque pelo fato de ser pra dois, aí eu marcava com um amigo pra jogar. Bem dizer, o gráfico e a jogabilidade é parecida com o primeiro, né, cara? Eu acho que os sprites são um pouquinho menores, né? Cara, não, os gráficos é melhor. Flávio, os gráficos são muito melhor do que do primeiro jogo, cara. Mas, tipo, a primeira fase parece ser a mesma fase, não parece? Parecida, não é igual. Flávio, eu não sei, cara. Eu tenho impressão de que não é o mesmo jogo que eu jogava, cara. Porque eu joguei bastante esse Carmage aqui, cara. Mas... não me parece ser o mesmo jogo que eu jogava, cara. Sei lá. Estranho. Eu achei o esquema do que quando você bate sem tomar dano, então sangue pisca, você dá um golpe forte na power hit que mata, né, direto, não é? Muito estranho. E o plot do jogo é que você vai ter que ir no laboratório e destruir todos os simbiontes que saíram lá, os filhos do Carnificina lá, né? E o Carnificina... Sim. Velho do céu. Olha... a história do negócio. Sim, olha só. É, até o nome do jogo foi tirado do HQ, né, cara? Que é o é, nome... É, Separation Oxygen é de um HQ. É de um HQ. Entendeu? Anos 90 total. Esse jogo, cara, eu joguei muito na locadora junto com os amigos. Sempre quando o cara jogava, o cara chega e vão jogar Homem-Aranha. Eu já até falava, eu quero jogar com o Venom, não quero jogar com o Homem-Aranha, não. Sempre porque, jogava com o Venom também. Porque o Venom, além dele ser mais forte, ele era mais rápido, cara. Aham. Uhum. As porradas dele eram mais brutas, né? É, e tinha uma parada nesse jogo que era o seguinte: quanto mais você batesse, ele dava um golpe especial que não era você que dava. Era tipo assim. É, não tem barra, mas era tipo assim, você batia, chegava uma hora que ele sozinho, ele vinha dar um golpe não, especial no chão. Não era sozinho não, o personagem começava a piscar, aí o piscar, próximo golpe que você fosse dar era o especial, então você eu sei que o Venom, guardar. O Venom dava um socão no chão igual o Goro Daimon. Pum. Isso, aí pegava todo mundo que tivesse pegava pé. Eu tô aqui lembrando que realmente o 2 tem essa vantagem de jogar de 2 e tudo mais, né? É. Mas eu não sei se eu concordo com vocês que o gráfico do 2 é melhor que o do 1, cara. Pra mim parece é igual, é melhor, Spider. Cara. Pega as telas que você vai ver que é melhor. É, mas é que eu rodei o vídeo melhor dos dois aqui, cara. É, pouca assim, coisa melhor. Eu não lembro, tem cutscenes no 2? Eu não lembro das cutscenes no 2. Que no 1 tinha as cutscenes, né? Que tinha não, tipo, dois quadrinhos, assim. Não, no Carnage tem. Os pais, olhando aqui, cara, graficamente o primeiro é, até o sprite do Homem-Aranha é maior, entendeu? É, isso é. Não, mas não estamos falando de tamanho de sprite, nós estamos falando de qualidade gráfica, entendeu? A qualidade gráfica desse é um pouco melhor, mas o sprite do Carnage era maior, realmente, era muito maior. Eu lembro bem mais do primeiro do que desse. O negócio é o seguinte... Que o Carnage, ele lembra os desenhos dos HQ, do quadrinho. E esse, do Separate, é diferente. O gráfico dele é bem diferente, cara. Isso que eu queria dizer. É isso que eu queria dizer. O primeiro é muito mais HQ. Isso. O dois era muito divertido em jogar de dois. E tipo... Uhum. Apesar do Homem-Aranha ser menos, mais curcundinho, assim, e tal, era muito divertido, era bem variado e tal, você usava as assistências. E ele era mais fácil que o Maximum, né? Porque o Maximum é difícil, mais caramba. É, ele é mais tranquilo, mas quando chega lá na parte do como é que é o vilão aí máximo do jogo, esqueci o nome agora, mano. Carnificina. É o Carnificina, é um apelo do caramba, né, velho? Sabe o que é triste, cara? Eu tô muito triste com esse jogo aí. Por quê? Porque no primeiro cast o Flávio não participou lá, não pôde falar do jogo dele, né? E agora nesse cast também não. Ninguém deixa o cara falar. Aqui, o mais massa é que... Aí, ó. Olha o Deus te ignorando. Vou te ignorar mesmo. Eu quero falar do jogo, quero ficar... O mais massa desse jogo, agora que eu encontrei o Spider, que esse jogo, ele é renderizado, cara. Os gráficos dele é renderizado, por isso que eu acho mais bonito, entendeu? São gráficos renderizados, cara. E esse jogo também, eu não consigo escolher entre o Mega e o Super Nintendo, porque é exatamente o mesmo jogo, mesmo gráfico. A trilha sonora dos dois é muito boa. Não, mas no NES é melhor. Pega e joga. Tem uma pegada de rock na trilha, não é? Sim. Sim, ele é muito rock. É muito rock and roll, cara. O primeiro é mais, né? Mas aí, Flávio, fala aí do jogo. O que tu gostava tanto no jogo? Tem alguma história do jogo? Teu irmão te batia, escrevia na fita. Não. Banguão. Essa era de marcar com um amigo meu, né? Meu vizinho. A gente marcava, vou alugar a fita do Homem-Aranha pra gente jogar. Aí era certo a gente passar o final de semana. Aí ela tem um esquema de password, aí a gente tinha que anotar o password pra poder continuar na outra fase. É mesmo, né, velho? Esse aí tinha o password. Pô. E olha só, até hoje eu lembro do password da terceira fase desse jogo. É DCCPMH, velho. Que isso? Caramba. E uma coisa que você não falou, mas também tu não deixou, falou assim, várias coisas nisso. Não deixou. Falou várias coisas, uma coisa que ele não falou que marcava muito esse cartucho desse jogo é que era o cartucho vermelho, tanto do Mega quanto do Super Nintendo, cara. Era o cartucho vermelhão, você olhar e falar, caraca, que cartucho bonito, velho. Só se eu peguei pirata. O cara não deixa ele falar, ele tá ficando cobrando. É vermelho. Ele é vermelho. De repente eu pego na locadora e tinha pirata, não sei. Eu não lembro desse detalhe. O original, ele é vermelho. Pô, Flávio, me ajuda a te ajudar, Flávio. Porra. Pô, eu aqui xingando o cara, nada. Tu que tá cobrando que o cara não falou, mas tu não deixou ele falar. Daí o Flávio, não lembrava disso, porra. Então não adianta, pô. Vou te deixar só como comentarista mesmo. Não sei. Que... Vou ficar igual Casagrande aqui só. Não sei. Quem jogou sabe que essa fita era vermelha. Quando você jogou Spider, essa fita era vermelha, o cartucho? Eu joguei vermelho. Eu lembro do Maximum Carnage vermelho e o Separation, eu não tenho certeza se eu joguei vermelho, mas eu joguei original. Quando eu peguei esse jogo no Mega, cara, lindaço, vermelhão, eu falei, Por isso que eu não joguei essa bosta. Só jogava se fosse azul. Por isso. Mais alguma coisa do jogo, Nilson? Cara, o jogo tem Nilson mudou a voz. Caralho. Mudou a voz, né? E, cara, o jogo é bem divertido, cara. É desafiador, que é difícil. O primeiro é mais difícil. Mas o que ganhava, entre aspas, eu achava o primeiro, assim, mais bonito e tal. Mas o que me ganhava era o fato de ser pra dois players, cara. Entendeu? Aí eu tenho muita lembrança disso, da gente marcar de alugar. Entendeu? A gente juntava dinheiro da merenda, aí ele pegava, pô, hoje eu não tenho. Não, eu tenho aqui. A gente juntava, ia lá e buscava a fita pra gente poder passar o final de semana jogando. Trocava a coxinha da cantina por aquela canecona de bolacha mesmo. Se fosse o Fábio, ia pra casa a pé. De certeza. Mas eu já ia. Mas já ia, né? Eu não tinha opção. Apesar que eu estudava em escola pública, pegava ônibus de graça, mas eu ia a pé. Se tivesse mantido isso, né? Hoje em dia não estaria assim, né? Depois descobri transporte, Uber, aí já era. Agora tô... De graça ainda por cima, que nem antigamente. Ó, pra tu ver aqui, ó. Eu botei cartucho do Separation Anxiety, só tô vendo cinza, cara. Então eu acho que era só o Máximo Carnage, hein? Será que o Pikachu das galáxias deu essa bola fora? Eu... Inclusive, ele é nem o que eu lembro, hein? Ele caiu, hein? Entendeu? Caiu? Ele caiu de vergonha. Usou toda a banda da internet pra falar. Agora que na vez dele não tá aí, pô. E o Máximo Carnage... Aproveita, Flávio, aproveita, Flávio. Ó, e o Máximo Carnage tem as duas fitas, a cinza e a vermelha. Então eu não tô tão tão errado de só ter visto a cinza, ou entendeu? Seja, tu não é tão panguão, né? Só um pouco. Não é? Então. Panguão é... Entendeu? A minha memória tá boa, porque eu lembrava do Máximo mesmo. Separation, não lembrar. Baita jogo que ele escolheu aí, pô. Jogaço. Homenageando a Burn of Power. E é bem, assim, é fora dos grandes hits aí, né? E ó, pense o lado bom. Se eu queimei a pauta do outro, pelo menos você trouxe um jogo igualmente bom agora. Pelo menos é um jogo bom, né? Pô. Não, mas é um baita jogo mesmo e é divertido pra dois, cara. É, realmente. Eu lembro do Carmage, mas eu acho que eu me esqueci do jogo, cara, porque eu não lembro desses gráficos do jogo aí. Sei lá. Eu me lembro da musiquinha. Uma curiosidade que eu lembro é que o Separation Anxiety tá bem mais pro Venom que saiu no cinema, entendeu? Porque o Venom que saiu no cinema, não sei se todos viram aqui. Não? O Edu não. O Separation Anxiety traz muito da história do Venom no cinema. Então, pra vocês saberem, assim, em termos de onde casa, é por aí. Fato dos simbiontes. Mas a história do jogo, ela é totalmente calcada numa saga dos quadrinhos. Igual o primeiro, o Maximum Carnage, é do quadrinho. E essa também é. Sim, Edu. Isso eu sei, mas eu tô falando que mais pela variedade de simbiontes que eu falo. entendeu? Ah, sim. Eles pegaram um pouco de cada coisa e juntaram no filme do Venom. Tanto que o segundo que vai sair expande esse universo, né? Então, espero que seja legal. Aí, fala aí, cambada. Aqui é o Fodito. Gostou desse programinha? Manda cartinha, escreve um telegrama, cara. Pô, vamos lá. Valeu. Então tá, então agora o próximo aqui pra fechar, talvez com chave de ouro, como quase sempre. Nilson, vai lá, Nilson, sapeca aí. Assim ninguém falou antes, agora não vai falar mesmo. O Nilson não já falou o jogo dele, não? Já falou cinco. Eu acho que eu não falei desse, não, mas vamos ver, né? Ele não entendeu. De repente. Não, eu tô falando assim. O meu jogo que eu vou falar agora, eu acho que, que a gente não falou ele em casts passados. Ah, então fala aí. Eu pelo menos não lembro. Então vá. Porque botou lá a lista lá e eu vi e falei, bom, esse jogo... Cara, eu vou falar... Eu vou falar do Golden Axe, cara. Minha pauta, hein? Por que Golden Axe, cara? Quando eu joguei esse jogo lá no Mega e depois... Eu joguei ele primeiro no Mega Drive. Mas depois eu vi ele no fliperama ainda com aquela alavanca de bolinha, cara. E a máquina era lindaça, mano. A máquina bem... É uma máquina que só quem realmente viu, cara, fliperama, olha assim, você fala, cara, que máquina bonita, mano. É o primeiro. Eu tô falando da máquina mesmo, né? É do primeiro jogo. Uhum. Porque os outros só tem pra Mega Drive. Mas... Não, exatamente, hein? Não, eu tenho outro... Eu sei, eu tenho outro jogo aí, mas... Só saiu pro fliperama. Isso. Esse que eu até joguei... Mas esse eu não joguei em fliperama, não. Só joguei em emulador. Mas esse Golden Axe, cara... O primeiro que a gente tá falando... Ele é um jogo que marcou muito pra mim, cara. Que eu e meu irmão jogava esse jogo junto no Mega Drive, cara, e... Poxa, eu zerei muito. Aliás, a versão de Mega Drive, ela vai além da versão de fliperama, né, cara? Que a versão de flip, se eu não me engano, só tem 6 estágios. E a versão de Mega Drive tem 8. Eles pegaram uma conversão pro Mega Drive, só que um pouco inferior, né? Mas graficamente ficou muito bom, muito igual ao do fliperama, cara. Porque a versão do Flipper era a mesma placa do Mega Drive, só que com mais memória, né, cara? Mais coisa, né, cara? E faz um gráfico muito melhor, cara. E é um daqueles jogos inesquecíveis que todo mundo jogou, né, cara? Eu joguei a versão... Eu joguei primeiro do Flipper, numa máquina pirata, daquelas que não tinha decoração nem nada. Mas acho que um ano e meio depois, ela chegou no outro fliperama que só comprava máquinas oficiais. E daí eu vi essa máquina que você tá falando aí, que era bonitona. Bota, tinha o Bárbaro pegar... do lado, assim, e tal. Aham, uhum, eu vou pegar uma foto dela aqui pra vocês verem como é que essa máquina era bonita. Ela tinha do lado a espada e o machado do Gilius. É, entendeu? E do outro lado, não lembro, cara, agora. Não lembro. Mas era muito bonita mesmo. Era uma máquina linda, cara. E a alavanca dela era de bolinha, cara. Essa daí é... Eu peguei a que eu peguei, a alavanca era de bolinha, mano. Eu joguei pouca do Mega, porque só, acho que, se eu não me engano, um lá na rua, acho que duas ou três pessoas que tinham, uns não deixavam, era chato, não podia entrar na casa dele e tal, sem ajuntamento, como falou em outro cast aí, entendeu? Mas eu tive o Master, então eu joguei o porte do Master, mas não deixa de ser honesto e divertido do Master System, cara. Ah, honesto não é não, cara. É um jogo bem feio. Honesto não é não. Pra época era top, né? Porra. Você vê hoje, parece um vômito de gato, mano. Horrível. Ah, não fala mal do meu Master, não. Depois fala não, que não tô falando mal do console, cara. Você a versão de 8 bits pra versão de 16 é uma... Não tem comparação, cara. Você jogar... Quando eu joguei a versão de Flip e a versão de Mega, quando você vai jogar de Master, cara, você não quer saber daquilo. Ô, Nilson, quanto o Conan, o Bárbaro, tem de participação na criação desse jogo aí? Uma coisa, sei lá, mano. Eu sei o seguinte, que tem no, na versão de Fliperama, tem aqueles mesmo grito, cara, quando você mata os carinha do Rambo lá, mano. Do Rambo? Tá ligado? Aqueles gritos, dos caras morrendo, mano. Lembra do boato que teve? É o mesmo efeito, cara. Lembra de um boato que teve que falaram que os gritos do Golden Axe foram retirados do pessoal que tava no Corredor da Morte? Sim, sim. Capaz. Cara, mas os gritos é muito... os cara, é um grito é muito filme, bom, cara. Era é muito bom, filme. Diz os pais. É muito bom. É um chute. Uma coisa que me marcou nesse jogo é que quando você pegava as magias, né, cara, dos potinhos de magia, e eu costumava jogar com a mulherzinha lá, esqueci o nome dela. Aí, cara, ela, tipo assim, ela era a mais fraca do jogo, mas a magia dela era a mais forte. E ao contrário, o anãozinho lá, ele era o mais forte do jogo, mas a magia dele era pior, mano. Rapaz, a magia dela, cara, aparecia o último nível, né, no caso. Quando você pegava o último nível e o dela, vários potinhos pra encher, cara. Vários. Pelo que eu me lembro, são 7. Aí quando você usava, velho, a magia, cara, saia um dragão, mas dava uma cuspida de fogo, matava todo mundo que tava na tela, velho. Ah, é verdade. Caraca. Edu, jogou isso aí, Edu? Cara, joguei também, só que eu joguei só a versão do Mega Drive. Pô, achei que era o mestre ancião que ia falar agora. Eu também tava pensando. Mas eu joguei só a versão do Mega Drive, versão de arcade, não cheguei a jogar. Eu joguei só de Mega Drive também, Nilson. Quando alugava, ia na locadora jogar Mega Drive, mas assim, joguei bem pouco Golden Axe, assim, sabe? E as montarias? Hein? As montarias? Ah, os bichinhos que atacavam com o rabo, velho. Você montava no dragão, mó bicudo, não sei o que. Em vez dele cuspir fogo, fazer alguma coisa, não. Ele sabateava o rabo pra bater nos bichos. Então, era ruim de controlar aquele bicho. Olha também. Só, aquele bichinho, ele veio de outro jogo, vocês não lembram, não? Não. Do Cadillac de Dinossauros? Não, da Sega, pô. Da Sega, jogo da Sega. Não. Ele veio do Altered Beast, cara. É mesmo? Não tem... A segunda fase do Altered Beast, que você cai no fosso, na hora que começa a fase a segunda fase do Altered Beast, na hora que começa a segunda fase, esse bicho aparece. Esse bicho você monta no Golden Axe. Ah, verdade, Nilson. Caramba. Tá, mas isso é oficial ou é... É oficial. É oficial. Ah, interessante. Eu lembro do bicho. Outra coisa desse jogo que era vale a pena lembrar, esse aí também corria, né? Então, dois pra frente, você ia correndo. De 89, mas já corria já, mano. Já, essa corrida dava voadora. Já tinha corridinha. Já tinha corrida. E o dragão mais massa de pegar era o vermelho, né? Que soltava a bola de fogo, né? Qual o bicho mais lazarento pra vocês, pai, desse jogo? Cara, o mais lazarento era a caveira preta, cara, pra mim. A caveira quando juntava três, mano. Meu, você ia morrer. Vinha a caveira e você falava, lá vem. Agora fodeu. Era assim, cara. Você ia morrer. O tanto que eu conheço desse jogo aí, vocês passaram o limite. Porque eu não faço ideia do que vocês estão falando. É, mesma coisa. Nossa. A caveira era muito foda, cara. Pô, na segunda fase, cara, quando você tá... Quando tinha vários precipícios, você viu uma cabeça de águia, né, Spider? Maneira, assim, desenhada, velho. Muito massa, cara. Muito massa. Inclusive, essa história que você tá falando aí do precipício, os panguão aí, como vocês falam... Caía direto, né? O cara tava lá com 3 dias de energia cheia, esquecia de pular direito, não corria, pam, precipício. Eu fui procurar aqui a caveira, achei um vídeo que tá denominado assim, ó. Golden Axe, caveiras da puta que pariu. Mas Marcos, as caveiras nesse jogo, inclusive, né, o Spider, as caveiras comum, que é as primeiras caveiras normal, elas são chatas demais, velho. Demais! Aqui, Marcos, você tá bem lá, né? É quando você passa a primeira fase, você tá descansando, o boneco tá descansando, pá. Aí o que, que ele faz? Ele deixa as poções no chão, né? Aí quem vem, o filho da puta vem, o bichinho vem e rouba os poção, mano. Não, e o maneiro também, cara, é que tu tá. Aí tu pega a montaria, o cara vai lá, te arrebenta e sobe na montaria e toma, de novo. Né? E toma ela. Deus, os bichinhos ficam te roubando as magias, mano, durante as fases. É muito. É uma coisa. E outra coisa também que. Não sei se você lembra, Spider, que quando você passa a fase, tem um mapa no jogo. Uhum. Lembra? Uhum. E nesse mapa você vai indo, ele vai tipo desenhando, tem um formato de tartaruga, lembra? Isso, Turtle Village. Lembra do Turtle? É. A música desse jogo também é muito boa, né, cara? A música, não, a música era boa. Todas as músicas desse jogo é muito boa. Inclusive, a versão inclusive recentemente, né, Nilson escolheu ela aí do. Não, foi do 2. Foi do Golden Axe 2. Musguinhas. Foi do Golden Axe 2. Esse jogo, eu não sei vocês, Spider, mas eu, de tanto assistir os caras mais velhos jogar, eles tinham os muito maceteiros, né, cara? Você levava a caveirinha pro canto, dava uma voadora, jogava ela no limite do cenário. Tinha muito macete esse jogo, cara. Muito, cara, muito. Dando ombrada, né? Correndo e dando ombrada. É, tem muito macete, cara. Esse é um daqueles jogos que você... Depois você pega o esquema de sair duas vezes pro lado e apertar o golpe, cara. Você descobre um novo jogo, entendeu? E aí você para de morrer também. Que é importante. E outra, hein? Todo cara que teve um Mega Drive na vida jogou esse jogo na fita de 6-1 ou de 10-1, que eu tô ligado. Tô ligado. Nilson, me explica uma coisa, Nilson. Se as pessoas vão sair por aí batendo uns outros com armas cortantes e provavelmente também vão receber golpes cortantes, por que que dois dos personagens estão praticamente nus? Ah, cara, anos 80, né, cara? Delícia, né, mano? A capa do jogo parece, igual os malucos falam, parece rótulo de catuaba, né, cara? De cachaça. É a teoria da gravata. Se o cara tá nu e a mulher tá nua, chama atenção pra eles e o cara não vê a espada chegando pra comer o peão no meio. Aqui, ó. Pega a capa japonesa, tanto do Mega quanto do Fliperama, são as mesmas capas. Dá uma olhada, cara. A capa é magnífica, cara. Olha aí, ó. É a mesma capa, os dois? Aham. Uhum, a capa do Fliperama também é assim. Legal. É, bonito. Saca aí. Vou mandar uma coisa mais bonita. Lá vem. Com certeza, não é nada que presta. Olha o mestre ancião voltando aí. Esse jogo, cara, é como eu falei, Spider. Olha lá. Putinha. Cadê? Aê! Caraca, pagou bundinha. Ai! Por que que a pessoa vai sair pra lutar desse jeito, cara? Só de bota e roupa de baixo? Por que isso, cara? Não faz sentido. Foi o que eu falei. É pra distrair o inimigo. Mas as caveirinhas não tô nem aí pra isso, cara. Duvido. Isso eu pensei a mesma coisa. As caveiras. Olha. Vai ver a história se passa depois da festa. Aí ela tá do jeito que ela tá ali. Aí vai pra porrada do jeito que ela saiu da festa. O último chefe desse jogo, que é o Death Ender, cara, ele é um filho da mãe, né, cara? Você dá um especial nele, pá, ele cai no chão, levanta, e quando ele levanta, a caveirinha te dá uma... Que além de você enfrentar ele, ele sumona três caveirinhas daquela encapetada, né, mano? Aí as caveirinhas te dão uma, que quando você não cai no chão, ele, o próprio mestre, também tem um especial. Ele tem um especial do dragão de fogo também, mano. Que filha da puta, velho. Fábio. Fala. Oi. Tá. Fábio. Fábio, olha a capa aí do Golden Axe e olha o Bárbaro ali e vê se não parece Dolph Lundgren. Okay. Dolph Lundgren. É, esse aí. Eu achei mais parecido com o MacGyver. É bem mais parecido. Se esse cara aqui que serviu de modelo pra esse Bárbaro que tivesse feito He-Man, teria sido mais legal. Mas ele é a cara do Dolph Lundgren, que fez exatamente. Uma porcaria. Mas ele tem uma espada que corta aqui, tem uma ponta pelo menos. Ah. O Lucas está magro, né? Maldito, velho. Vai morrer e vai ficar com a mágoa, hein? Vai, Nils. Não, do que quando você, o mestre, você cai no chão, ele vai e te mete especial na tora, né, cara? Ele quer nem saber. E, tipo, o especial arranca as 3 barrinhas de energia, cara. E você morre 2-3 vidas pra ele em menos de 50 segundos, velho, tá? Mais alguma curiosidade sobre o jogo aí? A gente pode encerrar. Não, não. Não, não. Só os meus conterrâneos falarem alguma coisa aí. É, alguém quer falar? Alguém do Espírito Santo aí quer falar alguma coisa? Não, meus conterrâneos que eu falo... Os conterrâneos que eu falo é meus amigos aí. É de quem mora mais pro norte do país, né? No sul, não é do Brasil do Sul que ele tá falando. Só quero dizer que não importa que tinha 3 personagens, porque ninguém jogava com o Bárbaro. Ou jogava com o anão, ou jogava com a guria. É isso. Uh-huh. É verdade. O carinha sério? Realmente, ninguém jogava com carinha mesmo, não, mano. Eu jogava com o anão sempre. É. Uh-huh. Ninguém queria ficar vendo músculos, né, cara? É. O anão tava mais vestido, então dava no. O poluía. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a Plugan Taroli. Não deixe de comentar no post desse cast o que vocês acharam, ouviu? Senão eu volto. Então tá, então... Acho que é isso aí. Falamos de vários joguinhos nostálgicos aí. Alguns bem velhos, né? Mas... A maioria é jogável. Então agora vamos para as considerações finais e as despedidas. Eduardo! Ou o mestre ancião Edu dos 5 morros de erva. Ok, então o negócio é descer porrada, tiro e bomba. Aliás, tiro, porrada e bomba, né? E partir pro pau, cara. Jogo de briga é pra descer o sarrafo mesmo. Não tem essa desculpa, não. E não tem essa de desligar fogo amigo, não. É descer o porrada no amigo que também estiver jogando multiplayer. Presta atenção pra não morrer, babo. E quanto menos roupa, melhor. Mas ultimamente ele tá meio ignorante, né, cara? É, eu tô agressivo. Isso daí é sintoma do remédio que ele tá tomando aí pra gripe aí, ó. Ah, o Rivotril, é o Rivotril que ele tá tomando. Não, eu tô tendo que parar com o Rivotril pra poder tomar o remédio da gripe, aí eu tô ficando agressivo. Isso aí é falta de um cabresto. Ô, louco! Ô, louco! É uma proposta pra mim aqui. Não, obrigado. Por enquanto, não. Neilson, vai lá, Neilson. É que a pessoa que põe o mel na boca da criança tira. Meu Deus, era só considerações, viram? Voltamos pro início do cast aí, ó, Fábio. Eu querendo jantar, desesperado. Bem que o Fábio esse falou que não ia terminar bem. Esse cast aqui tá igual a caverna do dragão. O pessoal não acha a saída. Não, não sai mais. Eu só quero dizer que eu já quero a parte 3. Tchau, galera. Tchau. Fábio! Bom, queria agradecer, tá mais uma vez aí com os amigos, né? E dizer que lá no canal, recentemente, eu também fiz um programa falando dos jogos de luta lá dos anos 80. Tem muitas curiosidades, porque realmente é um tema que eu gosto bastante. Então, como o Neus falou, melhor só vem vídeo. A parte 3. Hein, melhor vídeo, hein? Melhor vídeo que você fez, cara. Opa! Olha aí. Neilson! Ah, Neilson já foi. Eu de novo, novo. Flávio! Cara, o Neilson fez igual o bichinho pequenininho de Golden Axe, roubou a magia do jogo de todo mundo. Falou, um abraço. Spider! Ah, só bem-vindos aí, bem-vindo novamente aí o Fábio, que é o primeiro cast que eu gravo com ele. Valeu, valeu. E demais eu não tenho consideração mesmo, então se lasque tudo. Só tem a fome, né? Consideração não tem, só tem a fome. Sempre, fome eterna, fome e sono sobrando. É, eu falei, falando nisso que a gente já tá falando em beating up, eu fiz um vídeo do Tartarugas Ninja 3 do NES, hein? Muito bom o vídeo, né? Spider-View, tô ligado. Por sinal, vejam que tá bem massa mesmo. Tá bem legal mesmo. Olha, tá legal mesmo. Também, ficou massa. O melhor é a capa, como sempre. Seu rabo. Então tá, então pessoal, vamos ficando por aqui. Fiquem agora com a leitura de e-mails e comentários. E Flávio, qual é a indagaçãozinha da semana? Cara, a indagação da semana é o seguinte: se o pato perde a pata, ele fica manco ou ele fica viúvo? Nossa, que merda. Putz. Na moral, quem foi que inventou isso? Esperamos respostas aí nos comentários, hein? Tchau, pessoal. Até a próxima Viagem no Tempo. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Timbu, junto aqui comigo para ler os e-mailzinhos de hoje, Flávio. Fala aí, só tá nós, né? Pô. É mais que suficiente. É, eu continuo, os outros que estão mudando. Semana passada era o Edu, agora é você, mas eu Ó, daqui a pouco tu fica fixo de leitor de e-mail, olha aí. É, pelo menos nos e-mails eu não sou estagiário. Vai café? Aí, vai café? Então vamos começar aqui. A gente tem um e-mail, olha aqui, do finado Freecast 02, o Flavinho, olha só. Tá, então vamos lá. É o melhor ouvinte, segundo o Team Blue, Alexandre Marcos Costa. É, pô, melhor ouvinte. Ele. Pelo menos com o melhor nome, né? Ah. pelo menos tá sendo um dos mais assíduos no e-mail, né? Com certeza. Então, ele, como você falou, ele manda pelo Freecast 02, ele diz assim: Fala, Machinecasters, eu retomei esse episódio do finado Freecast, e cara, se eu pudesse voltar no tempo, acho que todo mundo teve esse pensamento, e por isso a nostalgia está em alta, como rebootar, remakes e etc. Pois é, o negócio é pegar carona no DeLorean e viajar nas lembranças e também no Machinecast. Bem, sem mais delongas, um abraço a todos. Um abraço. Abraço, Alexandre Marcos Costa. E ele já emendou o segundo aí, mandou o segundo e-mail pro episódio do Chespirito, olha aí, Flávio. Opa. Fala, Machinecasters. Eu ri muito com este cast. Como o Bolanhos era genial. A enquete, na verdade não é enquete, né, mas é esquete. Enquete do Mechistoflish. Era muito engraçada, eu me lembro dela. A dublada clássica como grupo dá um toque a mais. A dublagem clássica com o grupo dá um toque a mais. Um abraço a todos. Realmente, não tem, né, cara? Não dá pra escutar com a dublagem. Infelizmente, pra nós que assistimos desde a década de 80, é praticamente impossível. Que estranho, né? Sei lá, não... No, a gente não consegue assimilar a voz da. Não, voz não. Da é porque pra gente aquelas vozes são daquelas pessoas. É. Não entendo. Ok. Então essa aí foi a leitura de e-mails, Flavim. É, foi, pô. Vamos, pessoal, vamos mandar mais e-mail aí, ó. Siga o exemplo do Alexandre Marcos Costa, que tá sempre mandando e-mail pra gente, cara. Sempre mandando. E se vocês quiserem receber os episódios adiantados aí, como o I'll Be Back. Que essa semana a gente vai lançar o 158, né, Flávio? E ele já está ouvindo o 164, olha só. Aí, ó, tá vendo? Caraca! O cara é jantado da porra. Tá lá na frente. Tá lá na frente. Tá na nossa frente. Já tá ouvindo mais cast que o Edu, já. Olha aí. Então tá, pessoal. Tchau. Até a próxima. Uau, abraço. Off topic. Mas o cast hoje é de porno chanchada ou é de luta? Que já tão. Não, mas não começou a gravação ainda. Até começar a gravação, a gente pode falar de qualquer coisa, de pocar fio, de qualquer coisa. Não, mas é que geralmente quando começa com coisa aí de pegar por trás no começo, não é igual falar de merda. Não dá muito certo. Mas eu gosto de falar de merda. Eu gosto pra aquecer. Né, o Tim Blue, esse negócio de falar de merda, tem um pessoal aí na tua área aí que fica cagando em locadora, né? Na parte de locadora. Cara, é fake, né? Você é fake, tu sabe. Essas coisas não acontecem. Caraca, você deixa perpetuar a piada só porque o cara deixou lá o toletão na porta da locadora, você fica de onda, mano. Acho que o Fábio não viu o sketch ainda. Aliás, nem foi gravado, né? Nem foi gravado. Esse que passaram mal, não foi. Não, mas morremos rindo, cara. Eu só quero falar pro Edu que não tem... Zeldinha HD. Não, não tem Final Fight, não tem beat'em up de Final Fantasy não, tá? Pior que não. Que azar, né, Edu? Na verdade... Eita! Vem de onda não, não vem de onda não, mano. Não aí onda, eu vou quebrar não. Esse argumento do Neilcinho Pikachu. Só se for no seu cérebro, né? Só se for. Edu, daqui a pouco falando besteira vai queimar a pauta. É, bota gravar aí, Edu, antes que alguém saque a Burn of Pauta aí. Boa, tava esquecendo. Não, marca Edu e Neilson, pra um puxar não custa. Não custa nada, né? Um já queima o rabo do outro. Que delícia. Aqui tudo. Quero. Acompanha a gente lá no Facebook. É só você seguir lá o Facebook. Não precisa falar não, né? Caraca, tá difícil. Começa de novo essa tá porra. Tá difícil. Ele se afogou, se engasgou. É, velho. Não era pra vir afobado, era pra vir tranquilo e coisa e tal, e no fim. Pois aí é. Eu afobei, é. Vem tranquilo, Edu, vem tranquilo. Vem tranquilo, meu amigo. Fala tranquilo, Edu. Começa até o fim. Que estamos esperando aí. Aliás, que ele viu um gameplay, né? Não foi desse, né, Nilson? Foi do Bater Todos que tu viu, né? Não, do... Saiu também um gameplay do... Ah, do... sim, é. Pois é, mas o que eu tô me falando... 10 minutos. Uhum, o que eu tô falando é do outro. Robotizou a Team Blue aí com força. Sério? Robotizou lento ainda. Parece que fumou uma coisa. Foi. Foi em câmera lenta total. Deixa eu trocar a internet. Torrente, pô. Torrente de pornô. Desliga lá, pô. Deixa eu trocar a internet. Pessoa rica que tem duas é assim mesmo. Pois é, ia falar a mesma coisa. O cara vai trocar a internet. Ó, burguês safado, velho. Caraca, eu tava falando da dificuldade de trocar de roupa. O cara vai trocar a internet. Tô usando a do trabalho agora. Aumentando aqui ainda. Vou esperar conectar, porque senão pode cair a outra aí. Cara. Vai dizer que a Starhead tá na fomeagem. Não, ó, foi deitar. Que hora que acaba esse cast aí, Edu? Tá daquele jeito vai já. Vai demorar muito assim, né? Se gravar. Aquele olhar de tristeza. Boa. Tá bom aí? Voltou? Voltou? Tá normal por enquanto. Tá, beleza. Tá normal. Deixa eu deixar no ponto aqui que já tá no jogo, cortar a introdução desses negócios. O que tu tá falando, Edu? Tá fazendo. É, ele vai provar que o jogo é o Bitena. Mas ninguém tá se importando, se é ou não. Petino. Mas tá aí, ó, no ponto aí que já tá jogando. Vamos ver que você é logo no comecinho, aí depois vai pegando mais time e fica até 4 na tela. Ai, ai. Legalzinho, né? É legalzinho, é tipo um gamezinho indie. É, parece jogo de celular. Sim, lembra bastante. Nossa, e não é que agora eu sei porque... Não. É, não, e, agora eu sei porque ninguém conhece isso. Isso é da Square aqueles, mesmo, Edu? Da Square não, mesmo. Não tem aqueles jogos que você dá pra aqueles caras que tá começando a fazer jogo fazer? É isso aí, mano. Cara, parece que o cara tá andando de patins o tempo inteiro, cara. É, tá escorregando no cenário, é jogo feio, mano. Tá, outro, ele desliza. O menu parece que foi feito aquele RPG Maker. É horrível, Edu. Ai, ai, Deus, mano. Ah, é divertidinho, cara. É legal. Tem da história do jogo e tal. Tacar pedra nos outros também é divertido. Só que tem que correr, mano. Isso você joga onde, Edu? No PS4? PS4. Caraca, o Nilson joga na maré. Ele é free, Spider. Ele é jogo free. É free. De graça é caro. De graça é caro isso aí, cara. Caraca, que barulho foi esse? Alguém deu descarga no jogo aí? Deve ser o Fábio arrastando uma cadeira, alguma coisa assim. Aliás, o Fábio nem tá na chamada, tá? Rapaz, ele tá, eu acho que... Caiu. Caiu? Caiu. Esse barulho deve ter sido ele caindo, então. Ih, rapaz. Espera um pouquinho. chamar ele de volta. Aí, voltou? Caiu aqui, só caiu meu celular. Deixou o celular cair no chão? Foi. Ó o barulho, caraca, que eu falei. Mostra o headset, caraca, pra nós aí, vamos ver. Bom, isso explica o barulho agora, né, cara? Fábio? Peraí, tô arrumando ele aqui, caiu essa porcaria aqui. Caiu, voltou, caiu o som? Voltou, voltou, sim. Tudo. É. Caiu de dentro do caveirão? Espero que tenha caído em cima de um grilo. É um a menos. Não tem mais grilo. Ah, não tem mais? Ah. Não matei todos. Ah, então tá bom. Olha, nada que não possa ser inserido na edição. Aí agora acho que vamos conseguir ouvir, Nilson. É. Cara, deu alguma coisa na internet que não sei o que deu, não, mano. Mas já voltou, cara. Tá ok? Agora voltou. Tá, não. Demorou um ele tempinho. Ele tá falando, né, aí no Skype via telepatia. Tá bom, o cavalinho. Nossa senhora, e a grossura veio de graça, assim. Eu sabia que era alguém, o outro que tinha a ferradura de ouro, não é, Edu, não combina contigo, Edu, deixa pra mim esse papel aí, viu? Dá-lhe, pé de pano. Eu falei, é pra comprar brigas novas, aquelas são velhas. acho bem justo, Edu, acho bem válido. Nossa, cara, que piada infame, cara. Não é uma piada. Dá até uma depressão. Semana passada, depressão, por exemplo, Spider, vê se tu sabe a resposta aí. Por que que não existe sorvete de laranja? Por que que não existe sorvete de laranja? É. Ah, é verdade. Por quê? Já comeu sorvete de laranja, por acaso, Spider? Só tangerina, cara. Pois é, exatamente. Não existe sorvete de laranja. Caraca, cara, essa é uma dúvida da humanidade. É, a primeira pergunta desse quadro não foi essa. Qual a resposta? A resposta é que a laranja, ela estraga muito rápido. Então, se qualquer coisa que tu for fazer com a laranja, tem que ser consumida rapidamente. Então, não existe demanda pra isso. Então, não tem. Não existe. É. Não faço. Por esse princípio, o limão também deveria ser a mesma coisa. Não, porque a laranja, por causa da quantidade que você precisa utilizar. Você usa um pouco de limão. Então, a acidez que o limão gera com o tempo, ela não impacta tanto o sabor quanto a quantidade de laranja que você ia precisar. Exato. Que ela ia ficar muito notavelmente amarga. Porra, eu achando que eu ia só discutir jogo de luta aqui. Já aprendi mais uma. Olha aí. Não, pera aí, deixa eu ir embora que... esse assunto está muito... Deu até um nó na cabeça. Foi embora também, galera. Boa noite pra vocês. Valeu aí e até a próxima. Até. Rapaziada, também tô indo que eu tenho que ir no banheiro. Boa noite que eu vou jantar. Tchau pra vocês, abraço. Falou, valeu. Eu acho que o Fábio, ele derrubou o celular pra fazer um barulho do celular caindo pra ele poder peidar no junto. Aí o celular... Entendeu? Caiu. Olha, cara, eu tava tentando colocar o fone no mudo pra poder ir no banheiro desde aquela hora. E não tava conseguindo, aí derrubei o celular, assim, agora não vou mais. Agora vou ficar aqui. Agora eu vou. Tchau. Falou, galera. Até mais. Tchau. Falou, gente. Falou. Valeu, eu tô indo também, vou comer. Abraço. Abraço. Edu, desliga para a gravação aí. Lembrei disso agora também. De repente eu fico aí falando porrada de besteira, tá vendo? Aí ele precisa. Aí o Flávio vai mandar 2 GB de cash. Ué? 2 GB de cash? Tá demorando pra upar essa porra? Falando obscenidade. Tem um cara nessa chamada aqui que sobrou aqui com a gente, é o Flávio, que já fez isso, viu? Então, por isso que eu não quero fazer. 17 horas de gravação, tu acredita? Nossa, pegou coisa que tu não queria nem saber, né? Não queria nem saber, cara. Até hoje eu tô querendo saber o que que é cavalo de 3 patas. Não sei. Ai, caralho. Jesus. Então é isso aí, gente. Apareceu aqui. Valeu pra vocês, boa noite. Abraço, boa noite. Abraço. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.